Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Antigamente a virgindade pesava na validade, porque só na volta da igreja podia comer cereja, porém... Luto, vem aqui escutar o chorume! Lisa, você matou o chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! É aqui que o tio vai ensinar o que é ensinar! Que lixo! Chorume! Chorume! Chorume! Se foi um dia de tédio, receito um dedo médio. Se ocorre até um chorinho, receito um dedo mindinho. Oi, moça que pegou mal olhar. Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada. Do meu lado direito, ele que cria uma vara de porcos, só pra ver, vara de porcos, é verdade. Descobri que o coletivo era vara, falei, pô, agora deixa comigo. Nem desculpa. Do meu lado esquerdo, ele que bomba mais que frentista de posto, Gabriel Asmar. Bomba. Também aqui com seus comentários pontuais, porém excelentes, a nossa Ana Maria Braga, negra, que tem um Mouro José no meio das pernas. Anderson Negão! Fala, negrada! E o nosso convidado de hoje, ele que nasceu no dia do mergulhador e quando ganha um CD novo do AC/DC, parece que ganhou uma trolha e chama de jambrante, Thiago Xavier. Caralho, que verídico. E rosteando essa horda de negligentes morais, eu, Douglas Domiciano Ganso, o único host da podosfera que fala igual o Dom Lázaro Venturini. É verdade mesmo. Você lembra que eu não? Sim, cara. Parece mesmo. Melão. Personagem do Lima Duarte, pra quem é das antigas aí. Não entre em pânico, ouvinte, esse é o podcast Chorume, o podcast semelhante à sua mãe no carnaval de 1983. Ah, porque ela saiu Sim, de... Sim, chupava um pênis com mel, mas porque gosta de mel. Tá certo. Bem, totalmente justificado. Não, pra mim explicar. Eu acho que quem não gosta de mel, né, cara? É, pô. Tá certo, vai. Antes de mais nada, vamos para os nossos recadinhos. E o primeiro deles, Anderson Negão. O quê? Tudo bem com você? Tudo bem. Mas... Eu tô bem. Mas você não vai acreditar no que... O quê? É um ator, né, cara? Porra. Esse cara é Célia Helena, cara. Porra. Escola de teatro Fernanda Montenegro. O cara é bom. Temos aqui agora, Anderson Negão, nossa esmola, que é uma espécie de padrinho, Anderson Negão. Uma grande novidade aí. Onde o nosso ouvinte pode contribuir com o Chorume a partir de R$1. Com números inteiros, até 990 bilhões. Bilhões? Aumentamos aí. Agora sim. Eu posso doar. Sim. Então você doa lá no chorume.com.br/esmola e ajuda a manter esse podcast funcionando. Estou falando de travestis e sorvete, aquela coisa que deixa esse podcast funcionando gostoso, funcionando tesudo. E graças aos esmoleiros dessa semana, conseguimos comer quem, Wesley Zop? Comer? Aliás, conseguimos consumir qual travesti? Ah. Valdemar Rola Grossa. Pelo menos o nome feminino. Um nome delicado. Delicado. Ela podia ser uma rola grossa, porém delicada. Aquela rola que vai feira gostoso. É, aquela que foi banhada no azeite, cê, né? Você nem chega a saber se é sexo ou se é amor. 5 centímetros de diâmetro aveludado. É, exato. É. E Wesley Zop, como você escolheu aí para elogiar nossos esboleiros essa semana? Cara, eu tenho que buscar elogios que não existem mais. Por quê? Por quê? Porque eu falo, oi, bonitão. Muito fácil. Isso aí todo mundo fala pro Gabriel todo dia. É verdade. Não, ele sai na rua, vai comprar um jornal. E aí, delícia! Não, o cara não tem paz. O jornaleiro. Tá? O jornaleiro fala isso. Sim, agora, faz muito tempo que eu não vejo alguém elogiando com periféricos, computadorísticos, que não existem mais. Cara, eu lembro que isso daí foi moda até quando? Até 2011, mais ou menos. Sim, só com emoji agora, né? Que elogia. Então, como você vai começar elogiando o nosso querido Ivan Constantino Wesley Zop? É um monitor de 30 quilos de fósforo verde, né? Cara, A você ou não? Que a você, porra? Nem existia a você. Ah, você tá de brincadeira, mano. E o que você vai falar de Edson Maciel de Souza, Gabriel Asmar? Diria que ele é um mini mouse paraguaio. Que ele é com bola. Sim. Ué, paraguaio vem com bola, né? E o que você fala de Lucas Vinícius Massolini Correia Anderson Negão? Eu digo que ele é um disquete 3/4. Não tem mais mesmo. Não tem mais, porém, muito útil. Com certeza. E o que você fala de Alisson Santana? Um disquete 5/4. Oh, nossa, mais raro. Rapaz. Grandão, sim, bitola larga. Pô. Bitola larga. Chato. Mas bem chato, por aliás. Por chamar Alisson. É. Não pelo disquete. Ah, não. O que falar de Bruno Neto, Gabriel Asmar? Diria que ele é um CD da AOL. América Online, cara. Frustrante também. Que não dá pra regravar. Não dá pra regravar em cima, né, Wesley? Não, eu descobri que não. Porém, simples como a internet. Sim. E o que falar de Jonatas Madeira, Anderson Negão? Eu diria que ele é um modem externo. Modem externo. Aquele que grita quando tá conectando quando nele. Você vai conectar nele, ele grita, perra, os vizinhos, né? Ficam sabendo. Não é muito bem aceito pela família, tem que ser depois da meia-noite. Senão, mas todo mundo sabe que você tá conectando nele. Ele pega, né? E daí você vai falar que é um pulso só pra enganar seus pais, mas você fica pulsando a noite inteira. Né? Não é um só, né? E Yuri Vicente, Wesley Zop? É um zip drive. Nossa, um zip drive, o que era isso? Valia por 100 disquetes. Caralho! E aí, isso ninguém fala, né? Cara, dava pra instalar o Windows 95 lá. Com pra um disquete só. Se você quer ser como esses esboleiros tesudos, gatões, zip drives, modem externos e, por que não dizer, achatados, você pode doar lá no nosso site, chorume.com.br/esbola. Mas você pode ajudar o Chorume também, Gabriel Asmar, comprando as nossas camisetinhas, não pode? Pode, pode. Como? Ser. Pode e deve. Pode e deve, cara. É o lema nosso aqui agora. É. Você ouvinte que quer comprar uma camisetinha pra você ficar sensual, entre lá no www.chorume.com.br/lojinha. Escolha um dos 4 modelos, ou mais do que um, né? Pagando apenas R$ 39,90 mais frete cada. Certo. E seja feliz, né? É importante ressaltar pro ouvinte aqui que ele compra a camiseta do Chorume pensando, ah, minha família inteira vai perder o cheiro na teta porque eu comprei a camiseta. Não, não é isso. Explica, Wesley Zop, como funciona. Não, é não deixar o cheiro na teta. Não, você vai cheirar a teta de alguém, vai ter cheiro de algodão? Não, não tem. Porque é sempre, apesar da pessoa de ser, que tá usando. Tá usando a camiseta do Chorume. É. Vai usar uma outra? Vai pegar vai cheiro. Pegar cheiro. Normal, como sempre pegou aquela aí, teta rançosa. Aí o procedimento padrão pra voltar a usar a camiseta do Chorume é tomar banho, né? É, ou porque esfrega ela, bem a teta, né? Ela não deixa ter cheiro da teta, mas também não tira, né? É. Então, sim. É, tem importante. Isso também. É, às vezes você, por exemplo, tá no serviço, uma velha apareceu lá, Wesley Zop. Tá, acontece. Acontece. Quero esfregar minha teta na tua cara, vamos lá? Acontece. Vamos. Normal, tá ali trabalhando. Então, se ela vai lá, a tarde inteira, 2 horas seguidas, esfregando a teta na sua cara. Muito bem. Tá, tô com pau de adolescência, mas não, tá. Tu, Aí você falou, ah, agora eu consigo tirar o cheiro de teta na cara esfregando a camiseta do Chorume. Não, isso não acontece. Uma que ele não tira o cheiro de teta, ele não deixa o cheiro na teta. Outra maneira de ajudar a gente é através do iTunes, não é, Anderson Negão? Exato. Como faz? Você baixa o iTunes, assina, procura lá, Chorume com X, na categoria Política, Ciências Sociais... Família Brasileira, Oração. Finalmente acertaram a categoria lá. Então. Assina o feed, lógico. Dá 5 estrelas, faz um comentário bonito e garboso. E não delete o site. Nem delete o site. Acabamos de migrar aquela porra. Muito bem. Mas existe pessoas, Wesley Zop, que vão falar assim pra gente. O quê? Vão tomar no cu! Existe mesmo. Tem mesmo. Eu não quero comprar camiseta, eu não quero doar esbola. Eu não sou obrigado. Não sou obrigado, não tô devendo nada pra ninguém. Eu nem escuto Chorume. É, às vezes nem conhece. Exato. Mas uma coisa não impede ela de fazer. Uma coisa que não custa nada, nem tempo, nem dinheiro. Polichinelo. Exato. Faça polichinelo. E pica Chorume. 20 por dia. Exato. Tá bom, porra, aí. Caramba, cuida da sua saúde, né, cara? Muito claro, bem. Pô. Vamos falar então aí das nossas andanças na podosfera. Acho que o único que participou de outro podcast aqui foi Anderson Negão, cara. Que vergonha, hein? Chegamos ao fim do poço, hein, cara? Não, então o Chorume não teve participação nenhuma. De integrantes, não. Não, é que chamaram eu, não podia, ele foi como substituto. Ah, então teve. Então teve. Mas já saiu? Já, lá no Nath Papo 7. Calma, Wesley, calma, calma. Tô bem. Calma. Ele, no Nath Papo 7, onde a Nath entrevistou Léo Oliveira, o gordinho mais gostoso da internet. Ele é mesmo. Vulgo minha bola esquerda. Exato. Anderson Negão foi lá participar da leitura de e-mails. É, mas ele já tá sempre ali nos bastidores, né? É. Então, aí tá mais ele fácil. Ele observa ali, então ele observa tudo que a gente faz aqui. Foi lá ler e-mails lá, leu muito bem, parabéns, viu? Muito obrigado. Muito bem, não podemos esquecer de falar aqui também que... 13 de setembro desse mês foi o aniversário de Leandro Lopes! Aê! 13 de setembro? 13 de setembro, parabéns. Leandro Lopes, com a sua bundinha gostosa, fazendo aí mais anos de vida. Aquela bundinha lá que... toda cagada. Mas que facilita a entrada, né? Exato. Já lubrificada, né? Certo. Lubrificante lá. Parabéns, viu? Não pelo aniversário. Vamos para a nossa leitura de recadinhos e comentários. Oi, oi. Tendo batizado. Oi, oi, oi. Moça que tem a passarela fina. Dedo com vaselina. Jamaica! Comentário de Wellington Jack no episódio 101, como se manter virgão. Porra! Não sabia que o currada dessa vez seria com o Anderson Negão. Afinal, foi o que o episódio virou, né? Mas brincadeiras à parte ou não, esse episódio foi 100 de 10. Porra! Peraí, passamos de ano. Mas 100 de 10 passa? Porra! Não passa. Precisa nem mais fazer nada. Deixa quieto. Ano que vem a gente volta. Ele fala, leitura de e-mails mais desesperadora e deliciosa que essa não dá. Fora que vocês pareceram até Nerdcast, pois tinha até alguém formado e com doutorado no tema. Esse sim. É verdade. Depois complementou, né? Falando dos rentais dele aí. Com... É, nos próximos, aí vocês vão ver. Parabéns a todos os envolvidos. Estou sem fone, mas dou sempre o meu jeito maroto para ouvir vocês. Um beijo molhado no cu cabeludo de cada um. Porra, eu depilei, eu também, caralho. Cara. E aí? Eu vou. Tá ali intacto. Agora você tá deixando barba, tá deixando pelo no cu, bigode, pelo no bigode. Não dá pra falar que é uma selva virgem aí. Tá. Pois foi assim que meu mestre Zop me ensinou. Sempre quando alguém beija ou lambe seu cu... É porque sempre vem algo depois. É, ninguém vai parar na lambida do cu, né? Ninguém para na misturada de pô, salada, não, né? Você deixou... Não. Para ali, né? É pra dar aquela quebra na emoção, entendeu? Ah, não, Anderson não. Negão, voltar com tudo. Pra voltar com tudo. Pra voltar com tudo. É igual, filho, você tá na rodovia 120 por hora. Parou no pedágio. Pedágio do negão é uma lambida no cu. Depois que você pagou o pedágio, filho, pega o troco. Ou nem pega. Acelera. Próximo comentário também no mesmo episódio. Fábio Pompermeyer, ou Pompermeyer. Ele manda, salve lameruxos, eu tive o desprazer de conhecer o virgão das falácias alcoólicas. Toda segunda-feira. Aparecia no trabalho falando que passou o final de semana na Augusta, pegando traveco, claro, e que tinha bebido a noite inteira e pegado um monte de mina. Era a mesma história sempre, toda segunda-feira. O cara é pegador. 30 mil reais o cara tem que ganhar. Pra nada no dinheiro. Ou ele achou que era de graça. Que às vezes você se engana. Às vezes o cara vai uma vez, o cara acha que as outras vai ser de graça. Tem gente que se engana. É normal mesmo. É normal, então. Até que numa sexta qualquer saímos do trabalho junto com a galera da empresa e fomos para um barzinho ali perto. Ele foi o caminho todo falando, nossa, vocês vão ver o que é beber de verdade. E se qualquer uma dessas minas der mole, eu vou passar o rodo. Sou louco pra comer qualquer uma delas. Provavelmente falando ali das excelentíssimas trabalhadoras ali. É, imagino que... Da dia mesmo... da faxina. Talvez, da copeira. Trabalhadora. 70 anos ali. Todo dia saindo tomar aquele cafezinho, vendo como ela agita aquele espanador, cara. Ainda assim, trabalhadora. E você vê que no seu café ela coloca um pouco mais de adoçante, cara. Aí tem coisa. Alguma coisa ela quer. Ninguém para na lambida do cu, não, cara. Apesar dela só ter colocado adoçante. Sei lá. O demente, depois de tomar 4 copos americanos de cerveja, portado copo, né, provavelmente, pediu 2 Smirnoff Ice, bebeu e ficou transtornado. Ficou tão louco que começou a xingar as pessoas do bar. Tive que levar o desgraçado pra casa porque ele não aguentava nem ficar em pé. Ainda foi o caminho todo gritando, eu sou um bosta, você não merece beber como um merda igual eu não aguento nada. Na segunda desculpa era que estava de estômago vazio. Pouco tempo depois fomos num churrasco e depois de 3 latinhas a mesma coisa. Dormiu no sofá o tempo todo e ao acordar disse que estava de estômago vazio. De novo! É claro, vomitou tudo, desgraçada, né? Esse é o virgão alcoólico mesmo. A vida dele é uma loucura, mas na cabeça dele. Sem testemunha? Porra! A coisa acontece. Já comprovou que é virgão, porque, porra, na primeira vez tava com o estômago vazio. Na segunda, de novo! Não sabe comer um pão, filha da puta! Come um pedaço de carne, não desgraçado. Consegue comer um pão, vai comer uma mina? Você tá louco? Já mais uma copeira! Exato. Próximo comentário do episódio 102, Mukiranagens. Olavo Montenegro, lá do Tambacast, comentou. Gostaria de deixar aqui uma errata ao episódio. Quando esse mequetrefe do ganso associa carrapicho a axé, está errado. Porra! Você não sabe disso, que cara? Que desligue! Que revelação! Mas o que seria, aliás? Ele fala, carrapicho é boi bumbá. Ah, sim. Realmente é uma ignorância. É o axé do norte. Exato, né? É um ritmo amazônico cultural ali. Nossa, desculpa ter ferido o patrimônio cultural amazônico carrapicho. E ele fala: respeite a história do grande Zezinho Corrêa, vocalista e mãe de cela dos dançarinos dessa banda lendária. Outra curiosidade é que aqui não se usa abadá, como é conhecido nas festas da Bahia. Que eu falei lá. É, você tinha comentado do abadá. Aqui o nome é tururi, que na verdade é o nome de uma fibra de origem vegetal. E daí você pesquisa o que é um tururi, é uma regata de colorida, de poliéster muito colorida. Que não é abadá. Não, é tururi. E é uma fibra bem natural. Mas aqui também deu nome à nossa versão do abadá e sim, essa informação foi totalmente inútil. Só pra terminar, ele fala que o Divana zagueiro. Eu falei que era um atacante, mas é aí que tá. Ele estava falando do Odivan jogador de futebol, estava falando do Odivan jogador de biriba, né, cara? Sim, que também é padeiro. Exato. Ninguém fala, né? E ele era atacante, porque jogando biriba ali, ele atacava os outros. Ô, velha puta! Ô, velha desgraçada! Daí... Atacava psicológico, né? Estabilizava a velha na biriba ali, bicho. É, e, porra! Tem razão. E ganhava. Daí todo mundo vai, eu não gosto de jogar com ele, que ele ataca os outros. É um atacante. Por isso você falou atacante. É, Odivan Souza, isso. Sem mais comentários, vamos para os nossos e-mails. O primeiro dele, Wagner Almeida Machado. O assunto é histórias de irmãos e primos. Fala aí, Chorume. Vem através desse e-mail falar que esse podcast é igual sexo anal. Sim, começa fazendo com padres, mas não lembro que a gente já trouxe padres. Não, mas lê o exemplo, lê o que ele tá querendo dizer. Corta essa parte. Lê o que ele tá querendo dizer. No começo dói. Mas depois você não consegue viver sem. É, então tem a ver com o padre. Assim. É, tem razão. Eu confesso. Boa analogia. Eu confesso. Boa analogia. Ele falou, quer dizer, me falaram que dói. Não sei disso. Acho que o Wesley pode falar melhor. O Wesley é um estudioso, um cientista não sobre é o sexo anal. Não é nem questão de eu ter experimentado. Não. Experimentei de modo experimentou científico. Experimentou ali, fazendo uma amostragem. Assim. Claro, pra ter quantas uma referência. Quantas vezes precisa dar o toma pra saber se é bom? Pra parar de doer. Estimularam. Sim. 1.500 vezes. Daí você pega uma amostra, não precisa usar as 1.500 claro. Vezes. 1.450 vezes você já... Você já tem uma base, né? Já dá pra saber. Sim. Não, mas isso qualquer cientista faz. E né? outra... E outra, você gosta de dados atualizados, então você vai atualizando aí... Como qualquer cientista, cara. Não, sim, exato. Tô explicando. Parece que tá julgando? Não. Tô explicando pro ouvinte saber aqui que o trabalho é sério. Ah, ninguém vem falar de dar o toba aqui sem ter dado o toba, não. Não, claro. De maneira científica. Sim. E obrigado, você, obrigado. Thiago, o que, que você acha disso? Se Deus te deu, não é pra você guardar. A terra vai comer, diverte os terra... amigos. O aspecto científico e o aspecto religioso, cara, se encontrou, tá vendo? Cara, é lindo isso que ele falou. É a mesma coisa que você ter um guarda-roupa com duas gavetas. Você só vai usar uma? Pra quê? Só que nesse caso você tem uma gaveta bem larga que você chama os amigos, guarda as coisas aqui na minha gaveta. É, pode guardar aqui, ó. A diferença do cu e da gaveta é que quando a gaveta fica frouxa, você prega. Tem uma história de um primo meu que estava, ixi, o cara começa falando de dar o cu, depois história de primo, né, cara? Já sei. Vai dar culpa a primo aqui. Não, vai ter culpa a primo aqui. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos ver. Que estavam em casa, então ele tinha um primo que estava em casa e estava passando na rua um carro vendendo morangos. Porra. Morango chantilly. Esse primo vai servir de taipuê. E lingerie esse carro vendia também. E era uma caixa de morango, R$5. Aí o padrasto dele pediu pra ele ir comprar uma caixa de morango. Porra, é padrasto, cara. Aí já. Aí. Termino de ler ou vai ter culpa prima aqui? Não, termina dele. Ele deu R$20 pra ele comprar. Quando ele voltou, o padrasto perguntou, cadê o troco? Ele falou, não teve troco. Deu certo o dinheiro. E aí ele foi até a cozinha olhar o que ele tinha comprado. Ele comprou uma caixa de morango que vinha 4 caixas de morango dentro. Então ele comprou uma caixona de morango, tá certo? Sim. Resumindo, a minha tia ficou um mês inventando todo tipo de receita que vai morango. Mas porra, era um balde de morango por R$4. Caixa de morango. O cara comprou 4 morangos. Comprou um caminhão. Exato. Caixa de morango, que vem 5. Os 5 de cima tá bom, que você vai comer, o resto é tudo podre. O resto é pra suco, né? Exato. Vocês podem pensar que foi uma criança... comprar os morangos, mas não, ele já tinha 18 anos. E fez a conta certa. Ele comprou uma quantidade criança de morangos que duraria o ano, um ano na casa do Mr. Catra. Mas também na casa do Mr. Catra todo mundo é alérgico a morango. foi um comentário aí meio infeliz. É, né? Não, foi meio preconceituoso. Exato. Mas tá. E agora uma pergunta pra pessoa que é tão velha que o RG só tem 2 dígitos, 01. Quem que colocou meu RG nas internet aí? Porra, foi você de novo, cara? Não foi, foi os moleques lá que tentaram jogar no esgoto seu RG. Ah, desgraçado, né? Tá. É Natal de 1999. Está na sua casa suas irmãs, sua mãe e seu pai comemorando a virada do Natal. Quando entra 5 bandidos fortemente armados, roubam tudo e na saída eles passam os desafios pra não matar sua mãe, você, seu pai e não currar suas irmãs. Mas iria matar elas. Não iria matar. Às vezes elas estão até querendo ali não. Também. Às vezes elas que pediram de Natal. Cartinha de Papai Noel tem que ser muito bem escrita, cara. Concordo. Eu concordo. Às vezes você escreve lá, quero que bandidos venham me currar e matar minha família. Papai Noel pode entender errado, cara. Quero ter comida farta no Natal. Farta comida. Quer Natal e não quer comer o peru? Como assim? Quero que esse Natal seja de morrer. Bom, pode ser isso. Com os bandidos filmando e sua mãe fazendo a direção da cena, falando posições e tudo mais que vocês deveriam fazer. Ou você e seu pai currar uma irmã sua e a outra irmã iria ser currada pelos 5 bandidos. Não iria ter filmagem. Ou não. Mas sua irmã iria fazer a direção das duas quadras, falando posições e tudo mais que vocês deveriam fazer. Ou você, Wesley, pensa rápido e manda matar sua mãe. Quando os bandidos vão embora e todos aos prantos, você fala: dá 5 dias, terá um book do milênio e o mundo vai acabar e todos morreremos. Já livrei ela desse sofrimento antes. Segunda opção. Morrer, todo mundo morre, cara. Exato. E outra, no bunker do milênio, o pessoal ficou louco mesmo. É verdade. Qualquer juiz me absolve nessa. Não, segunda opção, que mata minha mãe. Agora, Wesley, que você matou sua mãe, ele já sabia. Oh, que... filha da caralho. Passou o bunker do milênio e o mundo não acabou. Como você se sente? Me sinto que livrei minha mãe do mundo perverso que tem aqui. Pessoas invadem a casa e querem que você corra sua irmã. E cara, outra, a gente não sabe se o bunker do milênio não aconteceu. Às vezes a gente tá vivendo no bug do milênio, cara. Ou a gente já, todo mundo morreu. Isso aqui é uma consciência que a gente... Uma Matrix. Uma Matrix. E aí? Ninguém fala isso, né? Ah, então você fez certo. Claro que eu fiz certo. Mas a melhor opção é matar a mãe. Sua mãe tá morta mesmo? Não, peraí. Eu não foi eu que matei. Eu que falei, mata minha mãe. Falou, mata. Ah, então, tá. Mata essa velha. Você falou. Nem era tão velha na época, mas pra mim era velha. É verdade. Você falou, mata essa velha. Eu falei mesmo. Agora uma pergunta para os outros integrantes. Qual superpoder você queria? Comer de tudo sempre e não se encher, nem engordar ou poder voar? Anderson Negão responde. Mas peraí, essa é a pergunta pra vocês. Puta Negão. Que pariu, hein? Vai, responde essa caralha. Eu vou voar. Difícil, hein? Eu vou voar. Desculpa, mas eu vou voar. É difícil, mas eu vou voar. Dá pagode. Desculpe. Desculpe, mas eu vou voar. Voa para o seu coração. Aê, agora é pagode. Cara, tudo que ele fala parece que ele tá cantando, né? Um pagode, né? Ele fala, continue sendo o melhor podcast da podosfera, trazendo conteúdo, informação e cultura para os brasileiros. Se der pra vocês dar esse recado para o Jovem Nerd, agradeço. Então, o Jovem Nerd que escuta aqui, obviamente. Cara. Tá dado o recado aí. Próximo e-mail, Guilherme Francisco, assunto histórias do meu primo filha da puta. Olá, meu lameruxos favoritos. Me chamo Guilherme, sou quase vizinho de vocês, pois moro em Campinas e tenho um primo muito filho da puta. Sim, todo mundo tem primo filha da puta, já pode ser considerado vizinho nosso. É verdade. Quase vizinho. Exato. Não irei revelar seu nome verdadeiro, vou apenas chamá-lo de... Gustavo. E ele é 5 anos mais velho do que eu. Desde que eu nasci, tirei seu posto de caçula da família. Ele resolveu se vingar de mim. Porra, imagina o Macaulay Culkin naquele anjo mal, tá ligado? Você sempre imagina ele quando você vai falar coisa de terror. Cara, né? é um dos filmes que eu mais tenho medo na vida. Olha lá, era uma criança que matava, cara. Não era um demônio, não era uma boneca, não era um... Mas boneca tudo bem. Não, tudo bem. Não, o Chuck matar tudo bem. É, tudo bem, que cara. Que tudo bem, cara? Uma não, boneca que vem te matar, cara, porra. Cara, é um boneco, ele não sabe ali pra que ele foi criado, cara. Às vezes ele foi abandonado. Agora uma criança de 5 anos matar os outros, cara. Mata essa criança. Vai. Já vai ter o bug do milênio, né? Mata essa velha. Mata essa velha. De 5 anos. Ele fala... Entre alguns de seus atos nefastos estão baixar minhas calças em público. Daí o cara vai falar, ah, e chupar minha rola por 2 horas. É. Eu não queria, não. Que tá. Maldade. É. Se abaixar a calça toda da pessoa é foda. É. Né? Me zoar para todos os meus amigos. Falar mal de mim para minhas paqueras. E o mais imperdoável de tudo, quebrar os dedões dos meus comandos em ação de propósito. Ah, não, isso é... Mas ia quebrar de todo jeito também. Não, né? Não sei se de todo jeito. Tem, algum, tem gente vendendo no Mercado Livre aí. Comandos e ações com dedão. Não, e não, aí? Sou, não, mas pode ser sem colado. Dedão, R$10. Com dedão, R$10.000. Tudo bem, mas é isso aí. O tempo foi passando. E eu sofri calado. Não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado. Recebi o convite do seu casamento. Com letras douradas no papel bonito. Chorei. Rabiscado no verso, ela disse: meu amor, eu confesso. Tô casando, mas o grande amor da minha vida é você. Você não, Desculpa. Me tornei um adulto e eu passei a ignorá-la. Apesar disso, ele ainda fazia questão de ser escroto sempre que me via. Certa vez, porém, em seu aniversário, ele havia ido para uma balada, bebido uma garrafa de vodka sozinho e saído dirigindo seu pequeno carrinho importado, que sempre achei ser muito afeminado para ser conduzido por qualquer homem. Cara, é maior stalker esse Guilherme também. É isso que eu tô falando. O cara sabe, o cara vigiando, ó, bebeu uma garrafa de vodka sozinho. De binóculo na árvore, né? Eu estava em outro bar com os amigos, mas tinha um cara vigiando ele. Sim, no coque-toque. E como que o primo dele era escroto com ele? Para de colocar detetive nas minhas costas! Cara, cara escroto, não posso nem saber da sua vida. E o cara ia falar mal dele pro detetive. Mas eu não tô te seguindo essa escuta na sua cueca. Ele baixou a calça e tava ali o microfone, pô. Tudo justificado. É, ele tava em outro bar com os amigos e ao voltar pra casa dirigindo meu carro popular. Perceba uma... Conhecido entre os amigos ali no carro. Isso, sim. Ah, esse aí é o carro que você dá o cu, é, pô. É popular, é popular. Não, é o carro que você anda, que você comprou. Não, não. É que ele leu errado, é o carro copular. Ah, é verdade. Vi seu carrinho capotado no canteiro central de uma avenida próxima às nossas casas. Somos vizinhos. Logo pensei, será esse o momento em que Deus está me testando? Deveria eu pagar o mal com o bem? Pensei bastante no assunto, virei para os meus amigos, apontei para o carrinho capotado e disse... Olha só o carro do meu primo. Babaca! E foi embora. Mas o primo ali, dilacerado, assim, caído ali. Poderia ter sido salvo, né? Mas... Sim. Ele não se machucou no acidente. Se vocês ainda não estão convencidos que ele é um filho da puta, saibam que hoje ele namora com uma mulher que costumava ser noiva do melhor amigo dele. Ou seja, é um talarico filho da puta de marca maior. Não, isso foi consentido. É, e aí? Seu amigo não, dele falou, não, pode ir lá. Namorar? Namora minha noiva. Não existe. Não, minha ex-noiva. Ah, é ex-noiva. É, se fosse a noiva também, né? Mas tá com consentimento. Mas e se a mina era uma louca? Porque ele falou que ela costumava ser a noiva. Não falou que era noiva. Ah, bom. Ah, às vezes até loucura. Acostumou também. Ou então era teatro. Ah, né? Mas eu acostumei com essa vida de noiva. É, quero namorar. Quero namorar. Pode acontecer. Pode acontecer, então. Não sabemos aí. Não é simplesmente olhar pra um cara e falar, ah, ele é talarico. Não, tem que olhar todo o processo. Analisar o contexto. Exato. Perdão pelo e-mail grande, mas precisei expressar minha indignação. Saiba que os senhores nunca terão sucesso em serem ruins e por isso sempre serei um grande fã. Abraço. Puta, eu quero obrigado, dar uma cutucada, mas fala que vai ser fã. Cara. Exato. Você nunca vai ter sucesso em ser ruim, Gabriel. É isso que ele quis tacar na tua cara. Tudo bem, mas Acho que eu consigo conviver com isso. Mas, porra, pô, esse e-mail foi bom. Mas seria melhor se fosse do primo dele, né? Que tem que cortar. Pô, o cara muito mais da hora. O cara que tem uma vida louca. Não segue ninguém, né? Agora o carro com... cara com carrinho popular. Popular. Popular. Popular, é verdade. Espero que o Gustavo mande um e-mail. Gustavo, esperamos você aqui. Afinal, você é de Campinas. Pô, a gente vai até te buscar aí. Próximo e-mail, Adrisson José. O assunto não era amor. Você era... tá inventando esses nomes? Né? Não. Esse é o fake, isso aí. Não. Será que, pô, o pai dele era o Adri? É. Ah, não. Ah, não. Meu Deus. Uma vez que você fala que o ano vai ser do Gabriel, ele abusa. É, tipo, eu posso falar o que eu quiser. É. Entendeu? Sou jovem ainda. É. O assunto não era amor, era carona. Adrisson José de Oliveira. Não era amor, era carona. O cara achou que tava amando. Ah, era só uma carona. O cara pegou um Uber e já se apaixonou. Já. Uber, né? Adrisson José de Oliveira Silva, 18 anos, João Pessoa da Paraíba. Sim, aquela cidade do puteiro dos Raimundos. Primeiramente, gostaria de iniciar meu e-mail agradecendo aos dementes desse podcast foda com PH por estarem me tornando uma pessoa pior e mais calejada para o mundo real. É de nada. Vocês estão me calejando como um negão fazendo um bar de estaca em uma loirinha de 1,40m. Caramba. Metro... Peraí. 1,40m? Isso foi... Não. Às vezes, 1,40m... Pode ser de largura também. Ah, de largura. Aí tudo bem. Aí de braço. De braço. Agora minha consciência ficou tranquila. Não. São 1,40m de perna. Não, 1,40m de braço. Fica melhor. Minha história começa em meados de 2012 com uma garota que mora 2 andares acima de mim. Ela me veio com a proposta... Já não é de 1,40. É. Ela me veio com a proposta de irmos ao cinema assistir Amanhecer Parte 2. Que filme cilada. É esse? Que filme é esse, Thiago? Amanhecer Parte 2. É um filme que, tipo assim, é um vampiro viado. Ah, é Crepúsculo. Um lobisomem viado. Não, não é Crepúsculo, é Amanhecer. Mas é da saga Crepúsculo. É a mesma coisa. Ah, tá. Logo pensei que aquela seria a chance que Deus havia dado para aquele gordinho remelente de 13 anos cabaço. Ou seja, ele. Ah, era dele mesmo. Mas infelizmente Deus não dá asa a gordo, porque eles são muito pesados. Bom, ia ser um desperdício. É verdade, porque eu não tenho asa mesmo. Pra que dar asa pro gordo? Eu ia conseguir levantar, o cara ia... Ah, o gordo com asa que não voa porque é gordo. Ia parece só que sofrer. Ele, parece o baiacu quando ele quer mexer na nadadeira dele. Não, mas ia aparecer um monte de galinha, né? Só ia... O galinho, o tio do Zop come ali. Deveria ter imaginado a cilada por ver a aparência daquela menina. 1,60m, olhos claros, cinturinha fina, belas sardas no rosto e belos seios. Porra, era uma gostosa. Olho pra ela hoje e penso como posso ter sido tão ingênuo de ter sido seduzido por aquela versão feminina de Gabriel Asbar. Fui ao cinema como havia sido combinado. Chegando lá, me dei de cara com nada mais, nada menos que toda a congregação jovem da igreja dessa menina que estavam ali a convite dela. Até aí, tudo bem. É, uma enorme suruba religiosa, já penso. Não. São os amigos ali. No final, assisti Amanhecer Parte 2 totalmente isolado dela, enquanto ela se pegava com uma versão masculina e menos gata do Gabriel Asbar. Cara, isso aí é Darwin. A fêmea vai procurar os melhores machos ali. Mas no escuro, ele podia aproveitar, ela não tava vendo. A parte final da minha saga aconteceu em março desse ano. Dia 12 de março, apareceu a seguinte mensagem no meu Facebook. Vamos para o meu aniversário juntos. Como já estava começando a ser calejado por vocês, respondi que não poderia, pois estava fazendo meu TCC na época. Ela respondeu que eu era essencial e eu, como um belo trouxa, decidi aceitar o convite. A mensagem seguinte quebrou meu coração. O seu pai vai nos levar para a pizzaria, certo? Eu e minha irmã, que é mais gostosa que ela, mas eu nem poderia pensar nela porque ela namora e eu não sou o Zop, ele fala. Não, por um minuto eu tive um mini infarto aqui, né? Porque ele falou, eu e a minha irmã, pensei que era irmã dele, mina, tá. Né? E na volta, o namorado delas nos traz de volta. Chegando na pizzaria onde estava acontecendo, encontramos a congregação jovem da igreja. Ah, puta que pariu! Toda na pizzaria. Desde aquele dia eu sou ateu. Resumo desse dia merda. Ela sentou do lado oposto da mesa em que eu estava, não me deu bola a noite toda e eu servi apenas como um meio de transporte até a pizzaria. Pelo menos na pizzaria ela não ficou transando de roupa como no cinema. Não, mas peraí. Realmente, ele foi essencial. Sim. É. Leva ela, né? Exato. Todo mundo precisa da mula. O aniversário era dela. É, ela tem que estar lá. Exato. Ele foi a mula, pô. É, pô. Mas esse é o problema, né, cara? Já pensou em sexo? Não, não tem nem como julgá-lo aqui, né? Foi? Não. Acontece. É normal, isso é normal. Infelizmente, essa daí você não vai comer mesmo. Essa daí já foi. Já venceu. Mas pelo menos comeu a pizza. Não. Ah! Aí, pô. E aí? Ele tá reclamando de quem? Ele teve pizza. Exato. É. Pena que isso era de graça pra quem pagava o dízimo. Droga! Perguntas polêmicas. A primeira pergunta vai pra todos os membros que estiverem participando desse podcast. Na hora de fazer um misto quente, vocês passam manteiga por dentro e por fora ou apenas por fora? Respondam com calma, sei que é uma pergunta complexa. Anderson Negão! Por dentro. Por dentro, você vai passar por dentro. Por fora, vai sujar a forma do misto quente. Mais trabalho pra limpar depois? Já minha segunda pergunta vai exclusivamente para um talarico, filho da puta, que caga em latas. E por enquanto não sou eu. Não. Fica pra você. Ah, bom. Fica pra mim. Mas não é que você está tranquilamente caminhando no centro de mãos dadas com sua mãe e com sua namorada quando acontece uma invasão. Foi a cena. Olha, não. Aqui, não. Imaginei a cena aqui. Mas eu no meio, né? É. Ele no meio, aquela cena dos pais levando a criança. Exato. E a criança pendura assim. Na verdade, a namorada dele tem um caso com a mãe, né? Quando uma invasão alien ocorre, os aliens capturam sua mãe e sua namorada como forma de conter você. Eles dão uma condição para que você tenha as duas de volta em seus braços e que possa voltar à sua forma sã. Você tem que ir em rede nacional de televisão e admitir que sempre é e sempre será um talarico filha da puta. Ou você pode seguir mentindo e ver a humanidade sendo destruída por aqueles aliens que tem como seus maiores inimigos os talaricos. Você finalmente admitiria a verdade? Ou veria a humanidade sendo destruída junto com sua mãe e namorada? Porra, nem precisa responder. Não, eu quero só perguntar um detalhe aí. Eu vou em rede nacional. O pessoal que sabe que eu tô fazendo isso porque... Você faria uma propagandinha do Chorume, né? Falou, sou um talarico do Chorume. Não, não, claro que eu faria propaganda do Chorume. Não, mas não é isso. Vai com a camisetinha? É. Vou com a camiseta. Ah, então tudo bem. Não, mas não é essa a pergunta. Tá, não? Pergunta é, o pessoal que assiste o Jornal Nacional ou rede nacional que eu tô lá... Todo anunciando. Mundo vai assistir. Eles sabem a minha situação, que a minha namorada e minha mãe foi sequestrada, não. E que eu tô falando aquilo por pressão. Eles estão... Eles sabem disso ou não sabem? Os caras vão ver os aliens chegando. O dia de dançar em cima da caneta. Independence Day. Ah. Ai, Deus. Depois eu que tô errado. Não, mas é que... Não, mas... Tá. Independence. Mas realmente dança em cima da caneta. É. E não é isso? É sobre isso? É o dia. Então você imagina que eles aí chegando, procurando as canetas. Tá. Eu quero dançar. Todo mundo fala que caneta bica ali. Mexe as canetas. Bom, os aliens, todo mundo quer saber dos aliens. Mas via qual minha a mãe... maneira mais segura do mundo? Onde não tem informação aí manipulada? Onde você tem informações... verídicas, jornalismo brasileiro. Claro. Sim. Cara, Jornal ter... Nacional. Jornal Nacional, tá. Exato. Não tem manipulação ali. Sim. O cara vai ligar pra ter notícias dos aliens, mas a primeira coisa... Aparece eu ali. Pronunciamento. Eu tava na bancada junto ali com a Patrícia Poeta. Não, com o William Bonner. William Bonner vai falar, agora temos um pronunciamento de um cidadão do mundo. Ah. Não, primeiro ele fala, é com você, Glória Maria, porque ela sempre traz coisas sérias. Ah, é verdade. Sério. E daí, pá, o exemplo. Daí você... Com a cara desfocada, assim, em voz. Não. Mas travestido de Glória Maria. Tudo bem, filho, tem a fantasia. Isso só não é de problema. Peruca e vestido, não vai precisar fazer blackface, não. Ah, claro que não. Ofensivo. Não, mas nem faria. Então, só peruquinha, vestidinho ali, pá. Sim. E daí, fala, gente, queria... eu sou Wesley Sobe, não sou a Glória Maria. É, seria desgraça, Maria. Né? Me disfarcei de Glória Maria pra conseguir essa pontinha no Jornal Nacional. E ocupando tempo, eu não falo nada. Queria falar que eu sou e sempre serei o talarico filha da puta. E daí nisso minha mãe e meu namorado estão livres. Daí não, William Bonner percebe, opa, não é a Glória Maria, o Todd Zop já corta, então você não vai ter o que... Ainda tem como explicar. Mas as duas estão salvas. As duas e a humanidade é salva. Você não está salva porque eles vão perceber que você é o talarico maior. Não, eu vou morrer de qualquer maneira, mas de qualquer opção eu morreria. Então é assim. Não, eu salvo, cara, eu salvo a humanidade, eu quero que vocês vivam felizes. E por que você não espera agradecimento de ninguém, né, Wesley Zop? Ah, você faz as coisas... Vai aparecer no Jornal Nacional, né, pô? Esse é o sonho. Eu queria dar tempo de fazer a propaganda do Chorume, não. Por causa da camiseta... Mas eu vou estar com vestido. Não, vestido de alcinha. Como você é ter tudo, a camiseta vai ficar pra fica frente. Vai mostrar. Então eu vou falar do Chorume básico. Tá. Do Chorume básico é melhor. Muito bem. Essas são minhas simples indagações. Espero que meu e-mail tenha contribuído para a contínua decadência desse podcast. Tomara. Foda com PH. Eu acho que sim. Último e-mail aqui hoje dela, encerrando a trilogia de e-mails que ela mandou aqui. Ela mandou seguido um atrás do outro. Gláucia Cruz, ela que vai aos shows do Skank e esbofeteia pessoas na rua usando o tio aí. O assunto é histórias de irmão e surra. Estou aqui novamente para compartilhar uma história de cefudelência. Sou a mais velha. E até meus 8 anos de idade, éramos só eu e minha irmã, um ano mais nova. Óbvio que ela era sempre protegida pelos meus pais. E tudo que acontecia, eu levava a culpa. Ok, na maioria das vezes era minha culpa mesmo. Maioria das vezes, mas não 100%. Um dia, minha mãe fez um bolo de coco que chama-se baba de moça. Sabe, daqueles que é bem recheado e tal. E deixou claro que o bolo ia ser servido somente quando meu pai chegasse do trabalho. Muito bem. Eu abri a geladeira, olhei pro bolo, ele olhou de volta. Only you can make all this world seem bright. Only you can make the darkness bright. Only you. Eu olhei no corredor entre a cozinha e a sala pra ver se ninguém estava vindo. E passei o dedo no bolo. Porra, isso aí não... É um conto erótico. Chama baba de moça, dei uma dedada ali. Gostei, gostei. Anota essa receita. Saboreando aquela delícia divina, fechei a geladeira e fui fazer qualquer outra coisa bem longe da cozinha pelo resto do dia. Plantar álibis. Exato. Quando mais tarde minha mãe percebeu que tinha um risco com marca de dedo no bolo, ela chamou eu e minha irmã para questionar quem tinha feito aquilo. Eu jurei até a morte que não tinha sido eu, alegando que eu nem perto da cozinha estive durante o dia inteiro. Não, e ela plantando o álibi dela lá no balanço do quintal. É. Ô mãe, olha eu aqui no balanço, tô aqui o dia inteiro, mãe. Cansei de balançar hoje o dia inteiro. Tô desde as 7 da manhã aqui no balanço. Não bebi nem água aí na cozinha. Tô bebendo na torninha. Tô bebendo no tanque. Minha irmã só balançava a cabeça negativamente e falava, não fui eu. Só não precisa inventar. Muita desculpa quando tá falando a verdade. Não, só isso, né? Não fui eu. Minha mãe pegou a cinta e deu uma chibatada em cada uma por vez, mais ou menos assim. Slap! Foi você? E após a resposta negativa, ela ia pra próxima e repetia. Até alguém confessar, né? Exato. A mãe falou, não sou eu e não sou, não foi o gato. Não, sabe, porque gato não tem quatro patas, é um gato aleijado. Só se ele passou a língua. Passou o rabo. Exato, né? Mas daí vou ter que jogar o bolo fora. Ela tava torcendo pra ser uma das meninas. Depois da terceira cintada, minha irmã berrando de dor falou, fui eu, desculpa, técnica da PM aqui em São Paulo, no intuito de dar, de parar de apanhar. Eu fiquei ao mesmo tempo chocada com a atitude dela e feliz por uma vez na vida eu não ter levado a culpa. Não, mas ela apanhou, caralho. Mesmo que a culpa não era dela. O negócio é a culpa, cara, tá. O problema é a culpa. Minha irmã se fodeu em dobro, pois além de apanhar mais, teve que me pedir desculpas por ter apanhado também. E o castigo foi ela não poder comer o bolo. Mas, porra, do que era feita essa cobertura desse bolo aí? Era esperma de golfinho, negócio raro que você não acha em lugar nenhum pra bater nas crianças? Não, mas outra, ela foi inocente de passar o dedão em cima do bolo. Exato. Você passa na borda, beirando o prato, cara. Ó, ninguém percebe isso aí. A técnica também é. Pô, claro. Levanta o bolo. Normalmente, esse bolo, que ele é aquele feito com um furo no meio, né? Você levanta o bolo, o que você faz? Você vai passando uma colher cavando o bolo. É, daí na hora que o cara a casca. Aquele Kinder Ovo, né? Pô, mas vai, aí vai cortar, parece um suflê. Murcho o negócio. É uma técnica também. Hoje eu me arrependo muito de ter feito isso com ela. Já pedi umas 15 mil desculpas. O pior não é isso. O pior é que ela admitiu a culpa sabendo que a outra é culpada. É claro, isso que foi foda. Ela falou que se minha irmã não vai confessar nunca, eu vou ter que falar com ela. Exato. Ou às vezes ela apanhou tanto com cinta na cara ali que ela falou, não, eu acho que eu devo ter comido esse bolo. Até hoje tá catatônica. Menina, não pode ver bolo de coco da tremedeira. Né? Esse bolo não fui eu. Não, não, não, calma, aqui é a sua de doce. Você pode escolher. A cada dia que passa, vocês se tornam indispensáveis na minha vida podcastal. Porra. Que emoção. Chorei, cara. Agora. Que emoção, mas... Thiago. Nossa, tô emocionado. Não sei se foi por causa da minha alergia a bolo de coco. E... eu tenho um pedaço aqui agora. Exato, que eu passei o dedo e lambi, mas não foi no bolo, foi no seu toma. Que tinha coco. Exato. Mas um belo coco, viu? É de você pegar coco com a bunda e espremer eles? Tinha coco. Não, eu quero saber, por que você pega? Quem não sabe, o Wesley Zob tem uma técnica, ele agacha, pega coco com as nádegas e quebra o coco. Coco verde. Não quebra o coco maduro, não. Não, óbvio. O seco é mais difícil. O verde, você consegue até desfiar ele. E outra, sai água. Sai água já refresca. O ruim é que quando você aperta, sai água, às vezes sai pra dentro do toba. É ah, mas aí já faz a chuca. Exato. Hidrata também. Ah, tá. Isso explica muito o gosto. Mistura água de coco com água de cocô. Né? Tem razão. Ah, o melhor, pior podcast já feito. Fiquei emocionado. Ela fala um beijo na teta esquerda de vocês. Opa. Esse foi nosso e-mail, Glaucia Cruz, lá de Guarulhos, que promete, já prometeu vir gravar aqui com a gente, Wesley Zop. Mas será que ela vem? Apesar dela falou que tem 1,5 metro e voz de criança, ela falou que vem gravar. Mas não era sua prima te passando trote? Espero que não, porque essa prima minha está morta. Né? Ia ser meio tenebroso, assim. Ela que lembra muito aquele filme do Macaulay Culkin, Anjo Mal. Tudo lembra o Anjo Mal. Cara, que demônio, cara, esse filme. Sem mais e-mails e sem mais comentários aqui hoje. Vamos para o momento que esse menino brilha mais que o bug do milênio. Brilha mais que um misto quente com margarina feito por dentro e por fora. Mais que um bolo baba de moça, mas dá vontade de dar uma dedada nele mesmo assim. Gabriel Asbar, com a sua voz elegante. Aquela voz que você faz toda vez que encontra uma empadinha com azeitona em cima. Aquela azeitona sem caroço. Encrustrada. Sem caroço, azeitona. É, porque, pô, com caroço aí é sacanagem. Exato, você vai dar aquela mordida louca, aquela mordida sexy, daí você fala aquele... empadinha. Ué? Ele fala, pra pedir. Ah, ele fala só empadinha, a pessoa já sabe. Empadinha. Ele já sabe que é a empadinha que ele quer. É misterioso. Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é o melhor filme pornô do universo! O melhor filme pornô do universo. Não se engane, ouvinte. A gente não vai falar do melhor filme pornô que a gente já assistiu. Não, nada a ver. Afinal, nunca assistimos. Outro, nem sabemos o nome também, né? Não dá pra falar. Você só digita lá MILF ou alguma coisa, né? Não aparece nome, né? Mas vamos aqui fazer um brainstorming, jogar ideias aqui pra produção do melhor filme pornô do universo. O que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente gostaria. Vamos escrever um roteiro aqui e vender milhões de cópias no Pornhub em filmes pornô. Mas nem no clássico RedTube ele não pode estar lá? Ah, cara, acho que RedTube já foi moda ali até 2009, né? Depois mas caiu. Às vezes, pelo sucesso, os caras colocam lá também. Mas por ser do Chorume, eu acho que melhor veicular no X-Audios. X-Audios, né? X-Audios. Então vamos lá ver qual é o melhor filme pornô do universo. Antes que a gente seja julgado aí nas internets. Ou falando, pelo Zop, né? pelo Zop, que é o juiz de tudo. Falando, ah, vocês vão falar de pornografia, indústria pornô audiovisual. Mas, lembrando que o filme pornô é visto como um treino, né, Wesley Zop? Ali, um treino. Treino é treino, jogo é jogo. Treino uma é treino, didática. Uma didática, exato. E outra. A videoaula. Quanto mais você treina, quanto melhor o seu treino, mais dedicado ao treino, melhor você vai ser no jogo. É claro. Eu penso assim. Tô errado, Thiago Xavier? Não, procede. E tem muita gente aí que critica, mas tá ganhando o bônus disso, né? E não sabe. Ah, é verdade. É verdade. Você acha que seu namorado conhece mais de 5 posições sexuais, foi porque ele transou mais de 5 vezes na vida? Não. Óbvio que porque não. Ele é... Foi porque ele viu alguém fazer. Alguém que sabia, um profissional. Um autodidata. Não, não tem isso. Então, salientada a importância do pornô pra vida da humanidade. Sim, sim. Então como... já deu importância pro episódio agora. Como um treino pra vida. Então, a gente vai jogar as ideias aí, ver o que é melhor, o que é pior, o que você... Como vamos construir esse roteiro e a gente finaliza aí com o roteiro desse filme que promete ser o melhor filme pornô de todos os tempos. Quando eu tô falando do melhor filme pornô do universo, é um filme pra todos os públicos, um filme pra família brasileira ver e falar, nossa, que belo pornô. Pra dona de casa. Pra dona de casa. Ou dona de casa. Tá batendo um bolo baba de moça. Tá vendo pornô. Tá vendo pornôzinho. Claro, pô. Pra ser passado nas escolas, na matéria de química, que ninguém entende porra nenhuma. Né? Na adolescência. Passa ali um filme pornô, fala, isso aqui é um belo pornô, assim. Pornô que gera aprendizado, conteúdo e muitas ereções, muito orgásmico também. É, os pedagogos aí anotarem o que passar pro. Aquele pornô que nem psicólogos, nem psicopatas colocam defeito. Caramba. E nem psicodélico. Exato. Então, eu queria começar aqui duas coisas que não pode ter num filme pornô, que já não te pode quer, ter, não pode não ter. Pode. Duas coisas que você vê e te brocha. Fala, ah, não. Eu procurei aqui abrir 30 mil páginas. Novas abas. Novas abas. Ctrl Shift N. Novas abas. E aí, o primeiro que o título prometia lá, e eu abro, tem isso daqui. Isso aqui eu não suporto. Fecho, vou pra próxima. Queria saber aí o que não pode ter. Pra gente já não começar construindo, partindo do princípio errado. Então, Wesley Zop, primeira coisa que você vai lá. Abre um filme pornô e te decepciona. Não é que te brocha, não. Não, não. Decepciona porque você não esperava isso baseado no título. Você já tá ali com a mão no pau. É, já não. Já tá meia bomba. Daí. Sim. Tira a mão do pau, põe com no a mão mouse. No cu, né, também. É, tá, tá. Vai do gosto. Vai do gosto. Mas você já tava com a mão ocupada. Você vai tocar alguma coisa. Exato. Se é punheta ou cunheta, é você exato. Que sabe. Você já tava de prontidão. É se isso é aí. Trombone ou se é DJ, não importa. Mas você tá ali, você vai pôr... Bom, olha o tempo. Perde 3 segundos pra pôr a mão do mouse. Mais 3 segundos pra fechar a aba. 3 segundos pra abrir outra aba. 3 segundos pra carregar um novo vídeo. Já fica frio. Já deu 15 segundos aí, cara. Já dava pra fazer sexo 2 vezes. Monstro! Você só não precisa mostrar agora. Você só pode falar mesmo. É porque eu mostrando dá mais veracidade. Não, eu acredito. Só não precisa mostrar. Então tá. O que que acontece? Aí te dá aquela brochada assim de perda de tempo. Tem que começar de novo. Exato. Né? E outra, cada aba, uma caixinha de mistérios, né? É verdade. Você pode clicar lá no Black de chegar lá tem um Asian, e aí? Caralho. Vai ter Black, talvez lá pra frente não seja não. Depois de 3 minutos ninguém assiste mais. Exato, também, né? Só então, assista o necessário. Então, o que que te brocha, Wesley Zop, né, nessa indústria? Somos empreendedores. Sim, sim. Vou falar uma coisa que é muito comum acontecer. E as pessoas não notam tanto, mas agora que eu vou falar, as pessoas vão começar a notar. As falhas na atuação. Isso é terrível, falhas cara. Falhas na atuação. Oi. Cara, olha, acho que tem que exigir artes cênicas, tem que exigir um Célia Helena aí. Escola de Teatro Fernanda Montenegro. Escola de Teatro Fernanda Montenegro, que tá aí o Anderson Negão lá, só por causa do sobrenome da Fernanda que ele entrou nessa escola de teatro. Exato. Pra falar que alguma coisa de negro ele tem. E é um monte, né? E é um monte, é um monte mesmo. Então você tem que ser uma coisa mais Stanislavski, que... entendeu? Tem que ser uma coisa mais, entendeu? Exato. Entrar no personagem. Entrar no personagem. E não no sentido sexual. Não, não. De entrar no outro personagem. Antes disso daí até. Antes. Conhece-te a ti mesmo. Porra, é isso que eu quero dizer. É socrático a sua afirmação. Porque cara. É não socático. Exato. É não socático, antes do socático. Não, e realmente, cara, você chega lá, você não quer ver um cara atuando... Ser mecânico automobilístico. Não, porra. Você quer ver um mecânico automobilístico. Você não... quer se sentir no lugar do mecânico. É. Quando o cara vai passar o orçamento pra dona de casa, desesperada, que está lá... O encanador ali, tem encanador. Que ser um encanador. Ele tem que falar, ó, o problema é no cotovelo do cano, algo assim técnico, pra claro, dar veracidade. Não, e que seja um orçamento ali pautado na atual economia. Exato. Claro. O cara não vai falar, ah, é 3 mil reais, e ela, ah, eu não tenho como pagar, não. Não, não. E 3 mil reais, mas se o cara tá assistindo em inglês, 3 mil dólares. É. Tá. Tem que ter aquela... Então, o cara... 29 reais ali, 29 reais. É, ali 29 um preço... reais mais quinzão do serviço. Exato. Ela fala assim, não, eu pago de outra maneira. Daí ele fala, não, porque eu tenho que fazer notas. Assim, ele ser meio... Não, meio... profissional. Exato. Claro. Não é tipo, vai em parte pro sexo, porque ninguém na vida vai em parte pro sexo. É, quantos tapas na cara eu já não tomei achando que ia acontecer, cara? Exato. Por quê? Você se baseia no pornô? É. Isso aí é a vida. Então já tem que ser algo mais verídico ali mesmo, Wesley Zop. Atuações boas. Claro, cara, atuações tem... boas. E outra, às vezes, pô... Coisa brete, né? Uma coisa mais brete. Não é brecha, não. Não. Brete. A dona de casa não tem cara de dona de casa. Cheirando a cebola não e tá desinfetando. Cheiro com o dedo de alho. É, não tem. Não, não tem. Tá com aquela camiseta florida e saia quadriculada, estampa sobre estampa. Que é ridículo. Eu não sabia da sua perspicácia pra moda. Não, mas... Entendeu? Então tem que estar ali. Dos padrões e a vontade tá, vontade tá em casa. É, tá arrumando a casa, estourou um cano. Estourou um cano. Ela sim. Liga pro... Mostra o cano sendo estourado. É. Assim, por quê? Porque qual é a origem desse cano? Qual o problema? É, onde foi? Ela comprou uma casa, ela tá numa casa alugada. Exato. Que tá com problema. Talvez até começar com uma visão de raio-x ali. Pra mostrar o problema. Porra! Aí, ó, tá vendo? É, gostei, cara. Da veracidade, cara. E daí, às vezes, o cara fala, eu sou o entregador de pizza. Não, pô. Vim entregar uma pizza. O entregador de pizza não fala isso. Não. Ele chega e fala, a pizza. É, não, às vezes nem eu chega. Eu sou um entregador só de pizza. Só buzina na frente. É. Você vai lá e pega a pizza. Você já pediu? Você sabe que tá esperando? E daí esperando, você fala, não tenho como pagar. Então por que pediu a pizza, ô desgraçada? Mas parece que quando você pede, o cara fala, troco pra quanto? É. E aí ela vai falar, não, é troco pra cu? Não, ela fala o valor que ela quer. Liga na pizzaria. Liga na pizzaria, faz esse teste aí, ouvinte. Liga na pizzaria e fala, não, hoje eu vou pagar com o cu. Hoje eu vou pagar com sexo. Me manda o entregador pra comer. Eu! Não tem isso, cara. Não tem essa opção. Agora, se a mulher tivesse feito um estudo de personagem, ali, o roteirista, ela falou, não, tá aqui o dinheiro, mas a proposta, não quer comer buceta? É, ah... Oh, mas vem com o pagamento da pizza. Exato. E detalhe, né? E detalhe, você trouxe camisinha? Porque eu paguei pelo PagSeguro. Ah. E aí? E aí? Exato. Isso não tem, né? Falta veracidade nas cenas. E às vezes a atuação é tão mal feita que até o ato sexual, porque lógico, é encenado aquilo ali é profissionalismo, não tem sexo ali, a gente sabe. Até o ato sexual é mal encenado. Tá a mulher ali, vai, vai. Oh, God! Oh, God. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Você fala desânimo. Falta atuação ali, velho. Claro. Não, e outra? Que, por exemplo, Anderson Negão vai jogar fifia? Sim. Vou. Mas não agora. Não, agora não. Eu tava jogando aqui. Desliga. Anderson tá bom, Fifia vai jogar o fifia? Quando ele escolhe o Barcelona e ele toca a bola pro Messi, quando ele está controlando o Messi... Ele quer se sentir o Messi. Não, ele sim, é o Messi. Claro. Ele é o Messi, exatamente. Naquele momento ele quer apertar o quadrado e fazer todo o drible da jogada e matar o gol. Exato. É isso. Agora, quando você está vendo o pornozinho, na atuação, você quer se sentir ali no pornozinho, cara. Claro, pô. Você quer se sentir o entregador de pizza. Exato. E na sua cabeça, você não quer que a dona de casa fique ali, ai, vai, ai, nossa, que bela pizza de calabresa, não sei o que lá. Isso aí, pô. Não sabia que a calabresa não vinha picada. É, a pessoa parece estar mentindo para você ali. E de mentira já basta a vida real, né? Claro, pô. E eu, né? Então... Atuações te incomodam. A falta de atuações. Más atuações. Precisa, então, más atuações. Nosso filme já sabemos que vai precisar de atores de garbo e elegância. Claro. Já vão pensando em nomes aí, não, de sucesso. Sonny Ramos, Sonny Ramos. Não. Ramos é muito peludo. Eu queria falar assim, não sei se vocês vão concordar. Talvez, você já vai... Talvez seja visionário demais, mas Antônio Fagundes. Boa. Segure aí. Tá, segure aí. Eu aguento. Muito bem. Então, Anderson Negão. Uma coisa que você vê quando você vai ver seu pornozinho ali, segundo antes de ir pro trabalho. Porra, você tem que bater uma na segunda. Quando acorda, é normal. Porque senão, você vai ver a dona de casa no ônibus com o sovaco assim meio por fazer, você já fica com tesão. Sim, isso é verdade. Então é você já verdade. Tem que ir pra se controlar. Ainda mais você que é um... Torão reprodutor. Ainda bem que você falou só na segunda também. Eles não cansam também. É, só na segunda ali. Tirando os reitais, que você é um conhecedor pleno aí, faculdade, tudo. Filme pornô básico, lembrando que estamos falando pra família popular brasileira, um reitai não é popularizado não. Ainda. Sim. E também não é brasileiro. Não. É, e também não é de gente, né? Pra assistir. Sim, mas. Ué, e o que tem no filme pornô que quando você vê, você fala, não, porra, isso. Isso tá errado. Isso... Aí não. Aí não, Wesley. Aí não. Hoje não. Peraí, Wesley, independente de eu estar presente. Wesley. Né? O que você vê que, cara, te incomoda? O que me incomoda é filme pornô apressado. Filme pornô apressado? Tipo. Pessoa assistindo 3x o filme pornô. Parece coelho transando. Não, parece tartaruga transando. Vocês já viram tartaruga transando? Elas, porra, as crianças. Parece que, na verdade, a vida delas é um acúmulo de energia pro momento do sexo ali, cara. É muito. Porra, queria eu ser uma tartaruga. Tem um fôlego de uma tartaruga ali, cara. Porra. É, eu nunca tinha comparado, mas realmente. Mas tá. Continue falando sobre tartarugas e vida marinha. Não, acho que não, era acho isso. Não era que dava... sobre isso. É. Ele quer um pornô com tartarugas, entendi, tá? Beleza. Será que eu quero? Não pode. Não, entre tartarugas. O que me incomoda é aquele filme pornô que, tipo, a mulher já chega a tirar a calça do cara e já começa a chupar o pau dele. Ah, assim sem do nada. História, sem nada. É, tem sem história, contexto, sem... porra. É... Cadê o contexto, cadê, cara? Cadê o contexto? Você nem sabe ali se são casados. Exato. Se são amantes, se é uma relação de poder. Eu tenho certeza que é pra encobrir má atuação isso daí. Ah, já chega pro sexo, ninguém analisa a atuação. Exato. Ah, só sexo mesmo. E só manda ver ali. Manda ver. É 10 minutos chupando o pau. Aí depois dos 10 minutos chupando o pau. Só um minuto, só. Quando você fala isso, não fala olhando diretamente nos meus olhos. Eu até desviei o meu olhar também. Que me incomoda. incomoda. Ele, eu já falei pra você, ele olha diretamente olhando. Ele olha na sua alma e fala, 10 minutos chupando pau. Parece que ele tá pedindo. É uma sugestão, né? Depende de como ele hipnotiza. Eu fico com medo, cara. Mas tá, é 10 minutos chupando pau. 10 minutos chupando pau, o cara vai lá, tira a roupa da mulher, nem aquece o forno ali e começa a meter. Exato. Aquece o forno? Mas que sutileza. Que gíria de virgão. Sutileza, né? Vai. Sem contar que talvez isso inclua na indagação aí do Anderson Negão o corte, né? É tipo exato. Assim, igual você tava falando, entregador ali, o cara vai ter atuação, o Zop chamou um puta do ator, o cara vai falar alguma coisa, corta e já aparece metendo. Você fala, mas o que aconteceu? Aí, o seu Paulo tava esperando isso. O seu Paulo falou, mas pera aí! E outra coisa, esse corte, esse filme pornô apressado, não mostrar o tirar a roupa. Nossa. O sim, tirar a roupa é melhor que o sexo. Se o filme pornô terminasse na tirada de roupa, tava bom, cara. Porque é o que dura também. É tirar aquela calcinha lentamente, aquela cueca assim, você vê aquele formato de rola na cueca aí, daquela rola mais avantajada, assim, sim. Na cueca branca. Não, pra ator pornô, usa cueca branca. Sim, exato. Isso daí é óbvio. Então você tem aquela marca de piroca, aquela lingerie bonitinha. Lingerie de filme pornô não existe na vida real, aquelas lingeries, tudo. E aí, cara, tem que mostrar a tirada de roupa lentamente. Não adianta querer ser apressado, não. Igual vocês falaram, o corte já vai pro sexo. O sexo é coadjuvante no filme pornô. Tem que ser. Teria que ser. Um filme na vida real que depende de um plot twist não é um bom filme. Sim, claro. Um filme pornô que depende do sexo pra ser um bom filme pornô não é filme não, pornô. Não. Claro jamais. Não. Jamais serão. É metelança gravada. Ué, daí não precisa nem ser filme. É aí. Um vídeo que você baixou. Aí é vida real. Aí é vida real. Aí é um vídeo de segurança de qualquer lugar que faz cópia. Isso daí tem, cara. Pode ser tanto alguém fazendo sexo quanto alguém cagando na calçada, é a mesma coisa. Dá na mesma. Os dois vai abrir o cu. Exato. O que ele falou de filme apressado, eu achei que era aquele um que você tá assistindo em 1x, mas acho que tá em 4x. Você falou, ué, mas por que tá tão acelerado essa metelança aqui? Você vai ver lá pra diminuir? Não, tá certo, é o tempo deles ali. Ah. Mas muito rapidão, não tem como. É porque se você... 3 batidas daquela já pra mim já tinha acabado. Não, se tivesse acelerado, ia tá com voz de esquilo ali. Né? É que ele assiste filme pornô com esquilo. É, Alvin, então... no caso do Alvin. Desculpa. Crossovers de Alvin Tic-Teco aí. Excelente. Isso já é gay, tá? A gente não vai falar. Não, vamos falar, mas... É excelente. Pesquise. Busque conhecimento. Tiago Xavier, o que te brocha no filme pornô? Eu quero deixar claro pro ouvinte que Tiago Xavier está numa situação muito indelicada aqui. Que a namorada dele está do lado dele, analisando tudo que ele vai falar. Então ele tá ali suando, bicho. Tá. Ele suando. E também falando, vamos deixar claro aqui, que ele só assistiu filme pornô depois que a gente passou a pausa. Exato. Depois que a gente passou o tema. Tinha que fazer a pesquisa, né? Exato. Claro. Exato. Olha, uma coisa que incomoda é uma história. Uma dedada no cu também. Não, não. Não. Depende não, então, do então contexto. Falasse. Depende. Não continuava. É que durante a gravação, você pode ver que minha voz vai afinando a cada socada, mas tá. Geralmente, principalmente em de escola. A aluna tá lá, precisa de nota, precisa passar de ano. Sim. Pode ser realidade. Aí o professor chega... Mas vamos falar de escola, não vamos falar de faculdade. Faculdade. Melhor. Escola técnica. Isso, escola técnica. Escola técnica para maiores de 18 anos. Escola de jovens e adultos. Isso. Com senhoras de 70 anos Mobral, ali. Mobral. Isso, tá. Vai. Precisa de nota, senhorinha então. Ali. Aí o professor pega e fala assim, beleza, a gente pode resolver isso daí. E realmente pode. Um curso de recuperação. Sim, mas não nesse sentido, né? Como assim? Na metelança. Estocada. Estocada. Até aí tudo bem, termina tudo. Só até que aí acaba, você aceita. Até aí tá tudo bem. O problema tá com ele é nos créditos, na hora que sobe os créditos. O problema é que acaba ali. encerra ali. Eu não sei se a aluna passou. Ah! Eu não sei se... Não, tem o desenvolvimento. Não tem desenvolvimento. Se o professor é processado, se ela filmou, ele colocou ele no pau. É só ali o background. É. Não, no sexo, acaba, o filme pornô acaba na gozada. Exato. Então, não, porra. E a história depois disso? E daí depois você não sabe, ali, ó, tá, você passou, o seu sexo foi 7, tô te dando 7. Ou se não, depois do sexo, você fala, ó, puta sexo merda, você vai reprovar mesmo. Você vai reprovar, então. Ela fala, ah, então eu vou te processar, e depois tem no tribunal, ela não tem como pagar o advogado, dá pro advogado. Contrariado. Contrariado. Ela já queria ter passado lá com o professor. E outro, advogado, contrariado também, porque ele tem conta pra pagar. Ele não consegue pagar dando cu, né? Exato. Ou comendo cu. Nem comendo cu. Então. É tudo um jogo de poder, cara. É o House of Cards do pornô, cara. Não, e você vê que como as coisas podem se entrelaçar, né? Porque ali o cara, o advogado defendeu ela ali, pá, ganhou o caso, mas recebeu com sexo. É. Aí ele chega em casa com fome, vai pedir uma pizza e aí? Tem que dar o tem como pagar. Tem que dar o cu pro entregador. Exato. Chega o entregador na pizzaria, seu dinheiro, tem que fazer o quê com o chefe? Dá o cu. Não, alguém vai ter que pagar essa pizza. Daí o chefe chega em casa pra filha e fala, e aí, passou de ano? graças à justiça. Tentei, passei de anos, pai. Passei o anos. É. Mas tá, porra, realmente, cara, falta ali o... Uma continuidade. Continuidade, o desenrolar ali da história. É o que eu falo. Eles apostam tudo na cena de sexo. Realmente. E cena de sexo todo mundo já sabe que vai ter. Não, tá, sexo é aquilo ali, cara. Fez um, fez todos, cara. Sexo é tudo igual. Agora, e aí, o desenrolar? Pô, quem já pensou? A aluna, tá, passa com 10, por causa daquilo consegue uma vaga na faculdade. Vai pra faculdade, vira uma advogada famosa que recebe sexo. E aí? A vida vira no sexo, caralho. Cara, então... Tem que ser jornalístico o negócio. Exato, tem que ser pautado na realidade. Exato. Jornalístico. E cara, às vezes deixar também ali uma ponte pra um filme 2, uma trilogia. Hoje em dia é sagas, cara. Hoje em dia é sagas. Nem trilogia, trilogia é pouco. Exato. É pouco. Então ali, Senhor dos Anéis, a trilogia. Negócio assim, cara. Matrix. Jogada nas estrelas. Aí, entendeu? O curioso caso de Beija Meu Botão. Isso ninguém fala, né? Era uma velha e conforme vai recebendo bitoca no cu, Laos vão recebendo Laos. Ela vai rejuvenescendo. Nova. Chega uma hora que esse filme fica proibido. E acaba. Ah, tá. Quando ela completa ali 18, ela acabou o filme. Não precisa mais de bitoca. Tá. Cara, complexo, cara. Isso que você falou é interessantíssimo, cara. Termina ali na gozada na cara, né? Acabou ali. Gozada na cara. Tá. E aí? Cara, você pode ter um filme previsível, o cara faz um escarcel de sexo, vou gozar na cama. Pronto. Mas gostoso, Wesley, só aquela gozadinha dentro. O cara vai fazer o quê? Vai gozar na cara. Às vezes a mina nem gosta. Ah, na cara não. Meu olho vai inchar, vai ficar vermelho. Uma semana. Porra, não vai sei. Que erra, acerta no nariz. Vai pro pulmão, então, aí o problema. Morre de enfisema depois. Metástase, daí ela vai parar no hospital e quem que vai comer ela? O enfermeiro. Mas eles não mostram isso. Eles fazem outro filme. Por que não faz junto? Exato. Falta continuidade. Ah, o que eu trouxe aqui é uma análise mais técnica que eu... Sou chato, viu, Wesley Zó? Não, eu sei. Então mas agora vamos voltar no tempo. Vai. Eu vou olhar uma parte mais técnica aqui. Vamos supor que você tá assistindo aquele pornôzinho, lógico, esse pornô básico, esse pornô feio que está aí nas mídias. Não os que a gente tá montando. Não, o pornô... O de hoje. Pornô chato que tá aí, pornô simplesmente, meramente sexual. Sim. E daí você tem um péssimo diretor de filme, que ele tá ali, monta ali uma cena de sexo, uma bela cena de sexo, vamos dizer assim, uma das cenas mais bonitas, assim, belíssimas, artisticamente. Você fala a fotografia bonita. Não, assim, a condução da direção. Sim. Ela fala, ó, você, senhor Rocco, sim, você vai ficar aqui em pé, na beira do sofá. Enquanto nossa querida Pamela Tabata, sim, vai ficar aqui na posição conhecida como de quatro, com as costas levemente arqueadas. Cara, não existe posição mais bonita para o ser humano do que de quatro com as costas bem arqueadas. Mas arqueadas? Arqueadas pra baixo. Isso. Porque tem aquela mão que fica arqueada pra cima. Não, que nem porra, bicho. É aquela curva assim, ó. É a parábola. É a parábola é positiva. É côncavo, não convexo. Exato, no côncavo. Vem parecer o corcudo de Notre Dame. Porra, né? Até pior. Não estou falando pra uma mulher, estou falando pro ser humano. Você quer se sentir mais bonito? Coloca o espelho deitado e fica de quatro na frente do espelho, cara. Você vai se sentir lindo. Você vai se sentir maravilhoso. Você vai ver que belas costas, arqueado. Porque se for convexo, você vai olhar pro espelho e falar Curicamelo! Exato! Exato! E ninguém quer comer um Curicamelo. Não, ser um camelo. Não vamos dizer ninguém, não. Exato. Fale por você. Então você vê ali um belo arqueamento. Tá bom, toda essa cena é bonita, cara. É uma cena que me comove. É uma cena que eu falo, bonita. Lindíssima. É uma cena mais lindíssima do ser humano. Ah, tá. O pessoal pensa, Titanic, Rose e Jack ali na beira do casco do navio. Fazendo um voo te chamar para sempre, não. Queria ver dentro do carro. Isso que... Quatro dentro do carro. Era aí bonito. Que eu queria ver. Mas tá. De quáprio, né? Cara, tá voando baixo esse filho da puta. Cara, tá nadando. Abraçada. Tá na abraçada. Eu tô inspirado depois da dança da caneta. E daí o que que o cara faz? Em vez de filmar essa belíssima cena, ele faz o quê? Dá um close por baixo, onde mostra um buraco de buceta e um pau entrando. É 20 minutos. Um close do saco balançando. Um pedaço de piroca aí de mais ou menos 10 centímetros. Que é o que entra e sai ali. É. Exato. E ali um buraco, você não sabe se é buceta, você não sabe o que que é. Mas é ali, ó. É 10 minutos você vendo um pau. Num close. Um pau gigante balançando na sua cara. E um buraco. Podia ser até um buraco de tijolo baiano. Você não saberia o que é. Porque um cabo de vassoura, né? Estaria na mesa. De tão perto. Ô, filha da puta. Eu não quero ver um pau tão de perto aí. As coisas tão de perto. Cara. Esse close aí, isso me incomoda. Quando começa aquela mostração de saco balangando, bicho. Isso daí eu já falo. Dá uma adiantada no filme. Não. Às vezes dá certo adiantar. Sim. Mas às vezes o cara coloca 10 segundos de cena estética de um casal se amando. Que o bonito é isso, é o amor. Exato. Você quer ver a cena do amor. E 10 minutos de buraco com pistola. Isso daí. Isso daí me deixa puro. E daí vira a posição, muda a posição, do nada também, corte seco, outra posição. Daí só também. Foca em buracos. Chega de zoom. Quando o zoom não fica só na bunda do cara. Chega de zoom, todo mundo quer wide angle. Exato. É, inova, cara, que zoom. Às vezes você nem sabe se aquele zoom lá é desse filme mesmo. Pode até ser de um zoom só para os filmes. Exato, o cara é negão na hora que dá o zoom, pinto amarelo lá, estranho. Precisa inova, né? Pode ser em MILF também. Nossa! Mas MILF pode ser nova. Pode. É tudo roteirizado essas piadas dele. Né? Porque a filha e a mãe têm quase a mesma idade. É. Gabriel Asmar, o que te incomoda? Cara, eu vou falar duas coisas aqui que meio que estão interligadas, né? Duas coisas que me incomodam, estava até com medo de alguém ter citado isso, né? Ter uma ejaculação precoce e citar isso antes de mim, mas duas coisas que me incomodam são locação e continuismo. Por quê? Primeiro, locação. Às vezes o cara vai lá, contrata bons atores, não acelera o processo, tem uma bela história, não fica dando zoom, mas... Tudo se passa num quarto só, cara. Porra, o tribunal é o quarto. A sala de aula é o quarto. Você vê lá... Às vezes é um quintal de chácara. Você vê lá no título, outdoor, dentro de um quarto. É, pior que isso. Não vende, entende? É verdade. Às vezes você vê que é um quarto montado, né, cara? Né? Porra, ninguém tem um quarto com uma janela que dá pra uma paisagem pintada. Não faz sentido. Exato. E às vezes. A locação incomoda mesmo, cara. É, agora pensando mesmo. Aquela parede mal rebocada atrás. Quem fica em casa, numa casa que só tem uma porta e uma cama? Não Ninguém tem só uma porta e uma cama. Ou se é uma casa na parte externa, tem piscina. Quantas casas vocês conhecem que tem piscina? Não tem. Não é o comum da família brasileira ter piscina no quintal, não. Não, e uma piscina perfeita ali. Acabou de fazer a piscina, de limpar. Não é assim. No máximo, o que deveria ter. Vamos tomar um banho lá fora, né? Os dois ligam a mangueira. Ou na baldada. No balde. Aquela baldada. Na guerra de bexiga de água, cara. Porra. Você fala, peraí, mas... Eles estão me enganando, né? Você não permeia a história, né? É, tem razão. Você não entra na história, né? Você não acredita naquilo ali, isso que é o problema. E acho que daí uma continuação disso é justamente o continuista errado ali, ó. O continuista que não continua. O Thiago comentou ali. Às vezes o cara tá com o cabelo arrepiado, volta com o cabelo com gel pro lado. Ou pior, né? Tá ali, começando ali e tal, aí quando troca de câmera já tá sem uma parte da roupa. Sim. Começou na câmera aberta ali, trocou de câmera, já tá sem sapato. Ou já tá... Não, sabe o que é pior? Começa a meter lança sem nem ver na hora que dá o close no pau, o cara de camisinha. É. Que porra é essa? Como? Da onde? Essa camisinha tava dentro da buceta. Dentro do cu do cara. Por quê? Porque não, porque o cara não colocou a camisinha. A gente chegou na hora pra... Ou ele tirou a camisinha. É, né? Então, não sei, pô. É estranho, rapaz, mesmo. Então... Usa camisinha com suspensório, né? Porque agora já vai inflando ali e já tá segura, né? Não faz sentido. Mas, Lesop, o que mais te incomoda aí? O que me incomoda é quando você vê no título filme caseiro, filme amador... Tem produção, cara. Ah, boa porra, iluminação. Boa iluminação, olha pra câmera, olha, porra, não é assim. Por quê? Wesley Zop, quando você pede um nude, você não quer receber uma foto de Playboy, não é verdade? Claro, porra, exato, você tá buscando. Senão você pede uma foto de Playboy. Você não busca na internet, cara. Você quer uma coisa não mal feita, mas você viu que qualquer um faria. Ah, é uma amadora. Você quer ver, mas aí você não quer atuação. Igual filme Atividade Paranormal. É só uma câmera ali filmando. Parado, um casal, estático. Vendo o que vai acontecer. Isso é amadorismo. Teria que ser preto e branco ainda. Exato. Aquela luz, escuro, aquela bateria, né? Da câmera piscando ali. Piscando. Isso, você não presta atenção no filme, você só vê piscando. Exato. Piscando. E outra, às vezes o cara fala, não, é filme caseiro, só que daí você vê que tem corte. Você vê que tem um câmera filmando. Que câmera? Que filme caseiro é essa? E o câmera que vai lá e dá um close na piroca, na bolsa. E volta aquele então, close. Não como caseiro, ninguém faz isso, cara. O cara pendurou uma GoPro no rabo. Ou se ele coloca a câmera escondida, você fala, pô, o cara filmou escondido, sem permissão. Hein? Daí como que a mulher olha pra câmera? Olha ou pra o cara olha pra câmera? É, porra, bicho. É. Aí não tem. É, isso me incomoda também. Não, eu acho que nem deveria ter caseiro, mas teria que ser só altas produções. Pensando... É, já que tá enganando. Pensando no telespectador, pensando no que você pode atingir. Dá pra misturar os dois pra não enganar o público. Exato, boa. Ah, eu sou um site que trabalha só com caseiro. Vai ter um responsável técnico ali pra assistir. Não, isso aqui tem produção. Não, já manda pro especialista ali. Sim. O que você acha com isso? Não, melhor assim. Porque pra você não se sentir lesado. Claro, eu quero caseiro, só vai ter caseiro. Porque Deus sabe o quanto é difícil pra você ter uma ereção. Deus sabe, é verdade. Quando tem uma... Quando tem, me decepciona. Os caras já desperdiçam isso aí. Pô, é verdade. Entendeu? Tem razão. Então, só pra você não se sentir lesado. Thiago, lembra alguma coisa mais que te incomoda, não? Que me incomoda é sempre... Eles não inovam. Falta de inovação. Isso é verdade. Roteiro, sempre roteiro nem tem, né? Em tudo. Não inova. Fale mais. Tipo assim, por que não tem um pornô pulando de paraquedas? Porra! Caralho! Gênio! Rasga suas pautas. Não, mas... Ali, ó. Pode aterrissar cravando. Não. E se os dois não gozar, explode, cara. Não, pera, calma. Não. Explode também. É um roteiro, não vai explodir de verdade. Ah, tá. Não, ficção. Não o Big Brother do cego. Tá. Primeiro o cara vai lá, abre uma camisinha e joga. Ah. Aí ele pula pra cravar na camisinha. Exato. Ou gênio, senão, manda uma camisinha com paraquedas. Na hora que ele abre o paraquedas, já abre a camisinha e já enfia no pau, assim. Tecnologia, né? Inovação. E isso, inovação. Durante a queda. É, só que... dois minutos. Pai, mas pra que mais que isso não acordou também? Não, exato, mas tá ótimo. Cara, porra, é isso aí. Assim, o povo tem medo de inovar. Por que não desse? Pulando de bungee jump, coisas extremas, entendeu? Exato, na neve, esquiando. É lá embaixo, uma mulher de perna aberta ou um cara. É. Na hora que você pula, tá, dá a estacada lá embaixo. Volta, é o ritmo. Não, ou então, tipo um negócio ginástica artística ali, olímpica, aquele né? Tecido, né? Cara, sai correndo, bate no cavalo ali, faz aquela rodopia, pá, cai cravado, cara. Porra. Que precisão. Esportes do pornô. Nada, cara. Realmente falta inovação aí. Eu tô feliz de ter chamado esse cara aqui, porque é um cara que... cara que manja de pornô, hein? Exato. Esse cara é um cara que... Parece que assiste todo dia. Todo dia sem falta, 3 horas no mínimo de pornô esse cara assiste, cara. Tá com o pau esfolado aí, parabéns. Observe a namorada orgulhosa dele. Ela ficou feliz. É um cara que não compra nem creme pras mãos, compra hipogloss. Já vai... socando e assando. Assando e desassando, cara. Ou se não, usa uma Sprite gelada. Isso. Ah, já falamos o que a gente não gosta, né? O que não dá certo. Não teremos isso nos nossos filmes. Não teremos zoom demais. Não teremos falta de inovação. Problema nas locações não teremos. Não teremos erro de continuidade. Não teremos aí pornôs acelerados. Muito menos aí velhos broxos. Não. Você descreveu uma característica. Vai ter falta de atuação. Teremos boas atuações. Me confundir. Você olhou no meu olho e falou velho broxo. Mas vamos falar então o que tem que ter. Quando a gente vê, a gente gosta. Rapidinho, cada um fala uma coisa. Ó, isso daqui é o... tem que ter no meu pornô. Ponto. É papum, pá. Wesley Zop, o que você salienta aí? O que você gosta que tenha no pornô? O que eu gosto é o seguinte. Pensando no público. Pensando que a dona de casa pode estar assistindo. Exato. Pensando que minha avó pode estar assistindo quando estava viva. Sim, mas pensando nas pessoas, no grau que você pode atingir. O que é legal você ver e quando é discreto. Mas é bem feito. Porque... um easter egg. Assim. Não, é. Uma referência a Star Wars. Não, um merchan. Cara, bem feito, ponto cara. Principal, um ponto importante, porque aqui na minha pauta de construção de roteiro, aqui, ó, quem irá patrocinar? Isso é importante, que eu tô falando, cara. Isso é importantíssimo. Então quando você vê ali um IP... a dona de casa, sei lá, você quer que você quer que eu me lubrifique com IP, porque detergente é IP? Não, diretamente. Mas ali pra tá inserido, por exemplo, IP, cheiro o curro do campo. Entendeu? Exato. Tem que ter um contexto. Uma piadola. Chega o cara e fala: nossa, querida, estou com vontade de fazer amor com você no chão da nossa cozinha, mas amor anal. E acabou o KY. Sei lá, pega a margarina Doriana. Pode ser. Pega o óleo soja. Sim, então, tem que ser discreto. É uma coisa exatamente. Dentro do contexto bem elaborada. Claro, assim. Claro. Nossa, estou sem vontade de fazer um sexo, então vou beber um Red Bull pra me dar uma animada. Hoje em dia, sem ser pornô, qual que é o campeão de audiência na televisão? Sônia Abrão. Todo mundo assiste Sônia Abrão. Depois do pornô. Você assiste Sônia Abrão e tem o quê? Toda hora tem um merchan no meio ali da. Mas ali. Mas ali não é discreto. Exato. Não vem aquela mulher lá falar da iogurteira? Ele soca na sua cara. É como se fosse um zoom numa piroca. Aí é errado. Exato. Mas tem o merchan, tem alguma coisa que pague. Mas pode estar a mulher ali falando: nossa, como essa iogurteira é boa, assim, eu passo ela pelos meus seios, esse iogurte. Ou corta e vem a mulher da iogurteira mesmo falar ali falar que é importante a ingestão de proteína. Então, engula a gala, entendeu? Ou então já inserido no contexto, né? Fala assim: poxa, hoje acho que não vai dar pra dar uma metida, acho melhor você toque term aí. Ou então ela participar também. Imagina só ela chegando lá com aquela voz dela. Já tem voz que tá gozando, né? Então, já dá certo mesmo. Já pensou? Aí tá lá, na hora do merchan, ela aparece e fala assim, ah, não, vai cortar a meteção pra ela falar do iogurte. Não, enganado. Ela entra pra participar junto. Ah. Pessoal, eu inteira, tô inteira. Bela imitação do Carnal, obrigado. Anderson Negão, o que tem que ter num pornô pra te chamar, pra arrancar aquele clique seu, abrir nova aba? Eu acho que tem que aumentar mais ainda o realismo dos pornôs. Eu vou nessa ideia. Você vai nessa ideia? Gostei, vale mais. Vamos pensar aqui. Os caras estão sempre transando. Estão sempre lá. Estão sempre lá. Sim. As mulheres também. Entre eles ali. Muitas vezes sem camisinha. É, tal, sim. Beleza. Fale mais, que eu tô gostando. Eu não entendo, então, como é que eles têm um pau tão saudável. Eu acho. Não, que é conquista de galo. Isso, tinha que ser uma DST básica. Não, aí, mas né? Aí é um bom... Uma boa questão. Você não queria conscientizar? O cara falou, ó... Sim. Queria trepar muito, mas tô com crista de galo. O pessoal recomenda o remédio e a camisinha. Mas, então coloca essa camisinha. Não, mas isso. Às vezes também, pô, tem um monte de mina ali, um monte de cara. Ela fala, pra quem que eu vou dar? Tem que dar pro rei do galinheiro, crista de galo, pô! E aí? Isso ninguém fala. Exato. Então, eu acho que é mostrar um negócio mais... Mais consciente. Não, um aspecto mais humano. Isso. Ele, pô, tô doente. Quem que não tem sífilis? Talvez eu morra com essa crista de galo. É. Não vou conseguir comer mais ninguém. Você não quer dar pra mim ali uma jogação, você não sabe se ele é herói ou vilão. É um anti-herói. É um anti-herói. É o Deadpool do sexo. Exato. Porra, é isso aí, mais realismo. Gostei disso. Posso falar o meu? Porque daí já emenda com esse mais realismo. Eu gostaria, o que me comove, que eu falo, pô, isso é de qualidade, quando aparecem homens com pênis mediano. Isso me deixa mais tranquilo. Não, homens com pênis médio, cara, não tem... Tem que ser giromba toda não, hora. Gabriel não. Asmar, você assistiu um filme pornô com o Kid Bengala? Ah, é desconfortável. Não, você não se sente representado. Ah, jamais. Você não se sente falando, ah, vou me colocar no lugar do Kid Bengala. Não, dá, não dá, não dá. Cara. Ah, mas comediante você se sente representado. Não, comediante ali até dá pra se sentir. Dá pra mentir um pouco. É possível, fala, né? É possível. Põe uns centímetros pra cima, uns 10. É, porque arredondando, todo mundo olha pra mim e fala, esse cara deve ter um pinto mediano. Que pensado você dessa forma, mas agora que você comentou. Então, se você coloca um pinto mediano, é fácil ter identificação. Às vezes o cara que tem um pinto muito grande já se sente bem. O cara que tem um pinto mediano já se sente bem. E o cara que tem pinto pequeno tem nem que tá vivo. Eu acho que o pinto. Aí a gente chama de verruga. Aí é a crista de galo. Eu acho que o pinto mediano é o que come de tudo. Exato. Pô, claro. Então, pintos medianos. Eu gosto. Tipo. Não, quer dizer, eu aprecio. Não mudou muito ainda, não. Eu admiro. Admiro. Mas por que você falou isso babando? Eu quero. Pintos medianos eu quero. No filme. Ah, no filme. Você que é um cara bacana, o que você esperava do nosso amigo aqui do lado? O Wesley Zoff? Isso. Um pinto mediano, óbvio. Obrigado. Mas na sua opinião eu deveria estar morto. Mas tá. E você, Thiago, que porra, você vê aquele pinto mediano e quer chupar? Não, peraí. Não era isso. Você se eu acho que a deixa era outra. Você vê o filme pornô e você gosta. Você... Tem que ser aqueles que representam. Tipo assim, vai ter o filme pornô... Representatividade. O nerd. Os caras colocam um marombeiro lá, um cara imensidão. Não coloca aquele cara que tem óculos de fundo de garrafa. Gordo. 90 barbudo, espinha na cara. Que fede. Nunca é assim. Nunca é verdade. Sempre é um cara assim, o nerd. Nunca é aquele, um nerd de verdade, nerd raiz. Você quer ver representatividade. Tem que ser representativo. Como você falou antes da dona de casa. É sexo com índio. Vai lá e pega um índio. Isso, assim mesmo. É paródia do Pocahontas? Pega um índio de verdade. Do Pocahontas? Já que é paródia, então Pocahontas. É Pocahontas. É. É. E pegar um índio mesmo. Não um ator e fazer head face. Não. Tem que ser um índio mesmo. Correto. É, exato. Quer um negão? Pega um negão mesmo. Exato. É ruiva? Coloca uma ruiva. O carpete combinando com a cortina. Claro. Ou às vezes sem carpete. Mas você vê que é uma cortina natural. Exato. Você vê pelos pelos do dedo, o que é ruim? É, pela churanha. E aí, Gabriel Osmar, o que te comove? Que eu me incomodo? Num pênis médio. Não é essa a pergunta. Não. Um pênis médio te comove? Comove, né? Agora, pô, né? Agora comentando, eu contei. Comove. Tá ali no dia a dia. Num filme pornô, o que é a cereja do bolo ali pra você? Cara, tem que ter em todo filme pornô, pelo menos se... Esteja de passagem, assim, tem que ter chamales, né? Mesmo que de passagem. É verdade. Não, mesmo que de passagem. Acho que nem pensa bem, isso, pensa bem. Às vezes tá ali uma cena, você fala, porra, ali na miniatura você viu que tinha uma rola sedenta comendo ali. Sim. Mas daí começa o filme e você só vê duas minas. Duas gostosas. Ah, tá bom, mas até aí... Aí, de repente, uma das gostosas tira a roupa e é uma chamale, cara. Ah, ela que vai fazer todo o serviço. Quase que acaba aí, né? Quase que já podia acabar aí. Podia acabar aí. Você vai tirando aquela calcinha devagar. Pá! No queixo. Parece pá, que voa na tela. Pá, chamale. E uma bela cabeça de girova, bicho. Que graça, que não dava pra ver antes de tirar a calcinha. Não, a calcinha ali é um buraco negro que manda a piroca pra outra dimensão, bicho. Não, mas peraí. No caso de chamale, não pode ser pinto médio. Não, aí tem que ser giromba, ser trolha. Porque dos males o melhor. É, claro. E porque toda chamale tem piroca grande. É, claro. Então você pode pôr uma piroca grande lá que ela vai se sentir representada, entendeu? Exato. É representação que a gente tá falando. Sim. No caso, no médio não. Sempre. Na média, elas vão falar, pô, uma chamale de piroca média, que isso? Pra 40 centímetros? Quem que vira chamale de piroca média? Aí, porra, compensa ser hétero, né? Diria mais, né? Diria, não seria nem uma chamale, seria uma chebono. Que é diferente. Exato. Cagou, vai fazer uma criação de roteiro, escolha de personagens, atores, atriz, diretor. Sim, vai ficar muito bom. Vai. Já, o Wesley Zop já falou sobre os patrocínios, que eles podem ser inseridos aí. Sim, sim. De forma não... grosseira, patrocínio de forma não pornográfica. Exato, que tenta exato te vender a qualquer custo e a qualquer preço. Sim. Não. Então, eles vão ser inseridos ao longo do contexto. E a gente, dependendo do roteiro montado, a gente pode ir aí escolher um patrocinador, mandar aí propostas para o patrocinador. Então, bem. Wesley Zop, como você começaria esse pornô? O melhor filme pornô do universo. Levando Exato. Em conta tudo que já foi falado aqui. Claro, claro. Ó, uma coisa que eu acho que tem que ter, que é uma coisa até... Não é exótico, até, acho que é até pecado falar exótico. Mas é exótico. Tá. Que é o quê? Um anão. Tá. Mas... Um anão grande. Um cara que é um bom ator, ele nem precisa ser anão pra representar esse anão. Ah, exato. Põe uma então, roupinha de anão de jardim então, e já fala que é anão. Muito bem, vamos lá. Onde começa esse filme? Um anãozão. É. Um anão. Aí. Onde começa esse filme? Onde vai começar o filme? É, onde começa essa história? Vamos começar. Descreva, descreva. De uma forma real, né? Exato. Você tem que... Não, de um dia a dia, numa cidade. Põe numa cidade, então não é num Chicago, campo. Chicago. Não, brasileiro. Detroit. Não, brasileiro. Não, brasileiro por quê? Porque a gente tem que se sentir representado ali. Então você... tá, coloca... É, num subúrbio, vai. Vai, Santana do Parnaíba. Santana do Parnaíba, o melhor lugar pra pornô. Tá ali. Centro. Centro. Dia de feira. Dia de feira, porra. Dia de feira e o anãozão. Várias pessoas passando, circulando na feira. Ah, importante. O anãozão aí, ele é um feirante. Ele é um feirante. Que muda o padrão de profissões de um filme pornô. Porque sempre é um entregador, um limpador, Sim. um encanador. Normalmente é um prestador de serviço. Exato. Não é um empreendedor. Exato. Então é diferente. Então já começa ali, anão, feirante. Anãozão. Oh, anãozão tem que ser um bom ator, então ele mesmo, ele tem que... Cauã Rema, um exemplo. Não, é esse? Não, um exemplo. Não, escolha. Gabriel Asmar, você... É, deixa ele escolher. Você que trabalhou como preparador de elenco. Sim. Trabalhou com o Fátima Toledo. Exato. Né? Trabalhou com o Jairzinho Rosca. Sim. Que preparava o elenco da modo específico. Quem você escalaria aí? Pode ser ator nacional ou internacional. Antônio Fagundes. Antônio Fagundes, ele é um anãozão. Mesmo ele já... Não quero gerar polêmica aqui, não. Mas Antônio Fagundes, ele já é um pouco velho. Tem rugas pelo corpo inteiro. Prefere Tarcísio Meira? Não. Eu não tenho preferência. Vai ser Antônio Fagundes? O que vocês decidirem, tá decidido. Inovar, né? Inovar com Antônio Fagundes. Você já viu algum feirante? Você já viu algum feirante bombado? Feirante cara? Anão. Feirante anão. Anãozão. Anãozão. Algum desse jeito? Não. É, não tem. Ele tem surrado que ele acorda 3 horas da manhã pra buscar as coisas. É verdade. Comprar. E outro, feirante é uma profissão de velho também. Não Sim. tem como pôr o Cauã Raymond. Não dá pra ser feirante. Tem que ser. Então, Antônio Fagundes ali. Sim. Eu já tenho até uma ideia de produção, se vocês me permitem. Não, pode falar. Ele vai ficar ajoelhado em cima do sapato. Pode ser, mas com gorrinho pra mostrar que é anão. Não vai ter e que macacão, ser. E vai macacão. Vai ter que ser um gorro com aba, porque ele é feirante e tem que usar boné. Então. Um gorro com aba, um então, macacão. Ajoelhado em cima do sapato. Sim. O que ele vende? Acho que réstias de alho e cebola. Não. Que é o quê? Uma banca que não é todo mundo que vai. É só donas de casa. Exato. Porque nesse tá sendo, tem a representatividade. Exato. Muito Ela vai estar tá assistindo para então, o Então, tá ali na feira, começa ali. Ele, como ele anuncia, desculpa, porque feirante anuncia. A réstia! Olha a réstia! Olha o alho, olha a cebola. Ele vem naquele pilãozinho. Olha o pilão, passou caralho! entrelinhas. Me diz uma coisa, qual o preço do quilo do alho? Aí que a gente vê. Tem que ser mais barato que o mercado. E aí? Porque é a feira. E aí? R$2,99. Caralho! O quilo do alho. Caramba, é muito barato. Eu quero Compensa ou não? Tá bombando. Mais o pilão, R$15. Mas então, ele ganha mais do pilão. Mas a pessoa às vezes pode não querer levar o pilão. Não leva. Mas ele, quem quiser, ele ganha no pilão. Tá. Ou cebola também. Mas tá lotada a barraca dele. Olha, só dona de casa em volta ali. Entendeu? Umas 50 mulheres? É, não digo tanto, umas 47. Né? Muito bem, gostei. Até por questão de você conseguir contratar tanta gente. Exato. Então tem que estar vestida de dona de casa. Ah, lógico, né? Ali, às vezes até um avental. Não só um avental. Não, porque aí lógico depois, senão que não. vai ser aquela coisa escancarada. Uma camiseta azul, uma saia jeans e um avental aí. Ótimo. Porra, ótimo. Sensacional. E um paninho na cabeça, um lenço na cabeça Isso. também pra representar. Muito bem. Tiago, como você continuaria esse pornô? Chegaria aquela velhinha, uma velhinha. A velhinha? Uma velhinha. Chegaria quantos lá... anos? 59. Ela é velhinha, pô. Porra, nova pra caralho. É que o cara tem 18 anos. É velhinha, né? Ele acha que é velhinha, né? Qualquer coisa pra mim, depois de 19, é velho. É, tá certo. Ah, então, eu já tô julgando assim muito. Também. Mas tá, chega ali, 59. Como ela tá vestida? Não, ela está vestida, tá usando um gorro, aquele paninho assim, sabe? Que geralmente as pessoas que não tem cabelo usam. Alguns que tem. Mas ela tem cabelo? Ela tem. Ah, tá. Ah, sim. Tipo Dona Florinda do Chaves. Ah, sim. A vestimenta Bob. Tradicional. Ela usa por causa do Bob. Dela. Bob, é. Bob. É. Vestimenta tradicional de Dona Florinda. Isso. Ela é, tá gordinha ou é magra igual a Dona Florinda? Não, ela é magra. Ela é magra? Perceba que, na verdade, ele já tem um personagem com uma obscuridade. Porque, na verdade, assim, ela usa o gorro por causa do Bob. Quem que é o Bob? O marido dela. Que ela está fugida do Bob pra ir na feira encontrar o Antônio Fagundes. Ah. Então ela está disfarçada. Tá tudo subliminar. Ah. Como que ela chama? A atriz ou a... Não, a personagem. O personagem podia ser Jocrécia. Seu nome é mais sexual, mais sexual, mais apelativo pro sexo. Aí. Mas alguma coisa você tem que chamar, enquanto, né? Enquanto o anão... Anãozão. Sim, mas é que quando pega intimidade, vai chamar no diminutivo. É, pode ser. É só anão. Pode ser análio. É. Que é o anão do alho, né? Análio. É. Análio. Pode então ser. Está lá quem vai fazer essa atriz, Scarlett Johansson. Pra ficar mesmo nível de atuação. É, mas sim, lembrando sim. Que ela é uma senhora. Exato. Ela vai estar reproduzida com 59 anos. Exato. Atuando como uma senhora. Atuando como uma senhora. Maquiagem de senhora. Claro. Aí ela vai chegar, olhar assim, sabe como quem não quer nada. Foca ficar nela, foca ela. Foca ela, foca sim. O desprezo, ela tá ali. Qual a cor do cabelo que ela tá? É branco ou ela é uma senhora? Começa grisalha. Mas loiro pro grisalho, preto pro grisalho preto ou ruivo grisalho. Pro grisalho? Preto pro grisalho. Isso. Fica aí chique, ela silver, fica né? Olhando, isso. Aí ela vai olhando assim, fica uns 15 minutos. Ah, ela vai atuar mais em português menos. Ou em inglês? Ela em português. É mais difícil pra ela. Não, mas talvez. Difícil. Ela consegue. Mas sem bigode. Ela é nova ainda, ela consegue. Não, o bigode tem que ter. Tem porque que essa bigode. Senhora é buço, né? Buço. Isso, aquele de leve, assim, sim. Só pra dar aquela sentida. Só pra dar tesão. Isso. Pra esquentar a virilha. Aí, aí ela olha todas as coisas lá, o alho, as coisas, não fala nada. Não fala nada. Ele olha assim, tão grande. Fica no mistério. O grande anão. Que ela é maior, ele olha pra isso. Cima. Ele olha pra sim. Cima, assim... O melhor seria que se ele não tivesse nem ajoelhado e todo mundo acreditasse que era anão. Não, mas aí eu falo pra dar jogo de câmera. Ah, entendeu? Pelo jogo de câmera? É, sim. Não, as cenas que ele puder fazer em pé, ele faz em pé. Exato. A gente constrói barracas de alho maior que o normal. Ah, exato. Pra parecer que ele... Que ele é anão. Fizeram isso no Hobbit, entendeu? No Hobbit, tá. Ele percebe que ela nunca se decide o que quer, aí ele olha no fundo do olho dela... E diz. O que ele diz, Anderson Legal? O que você quer aqui? O que você quer aqui? O que você quer aqui? Cara direta. Eles já se conheciam, Anderson Legal? Não. Não? Estamos se conhecendo ali agora. Estamos se conhecendo ali agora. Estamos se conhecendo ali agora. E aí, o que ela responde? Ela fala assim, cara, alho. Aí ele, caralho! Caralho! Parabéns. Aí ele fica assustado. Aí a mulher fala, não era isso. Mas tá, você me conquistou com esse seu jeito aí. Seu jeito russo. Seu jeito de anão. Seu jeito de anão. Anãozão. Já não conhecia ele, é verdade. Então, ele vira pra mulher e fala assim, Dona Jocrécia. Ela fica se perguntando, como ele sabe meu nome? Daí ela olha pro avental Dona Jocrécia. Daí flashback. Daí ela lembra de quando ela cinzas. Ganhou. Outra ela locação. Ela ganhou. Ah, outra locação. Isso. Boa, boa. Isso. Uma locação de uma casa popular. É sim, não. Em numa Santana mesa do Parnaíba, grande, né? Sim, que é uma casa de aluguel. Isso. Mas paga em dia, cara. E daí dentro do desse flashback, chega a afilhada dela, Georgina, falou, você me criou aqui, estou saindo de casa, mas toma aqui esse avental que eu mesmo bordei. Com materiais recicláveis. Com materiais isso recicláveis. É importante. Isso. Sustentabilidade. Sustentabilidade. É legal passar isso aí. Esse avental de garrafa pede, daí ela pega. E dentro do flashback, tem outro flashback, que ela lembra. De... que daí tá incerto, né? Exato. Saber, né? Que ela pega, que ela lembra de quando ela pegava garrafa pet na rua pra sobreviver, e encontra Bob, que é seu marido, e fala, sai dessa vida que eu te amarei para sempre. E daí volta no primeiro flashback. Ela ainda na feira lá e eu... Não. No flashback cinza. Ah, tá. Volta no flashback cinza. Tá ali o Bob falando, que bosta de avental. A gente mora nessa... reais, a gente aqui. Mora nessa casa de aluguel. Daí a gente fica sabendo que é a casa de aluguel. E a filhada fica gastando dinheiro com a sua merda. E vai lá e dá uma surra nas duas, mostrando que é um mau marido. Sim. Pra ela ter motivo de querer o anãozão. Exato. E tem um absurdo nessa cena. Depois ele vai pagar o IPTU. E aí já tem uma crítica social aí. Inserida. Tá vendo? Tudo um contexto. E daí volta pra feira dela. Daí ela... entendi. Não, o anãozão ali esperando, né? Tá viajando? Tá com derrame, filha da puta! Responde quantos quilos você quer! Não, pode ser apressado, filho. Não é que é apressado. Ei, não, mas o anão tá bravo, porque ali ela tem... Ela tá devagando, 47 mulheres, ele atendendo ela. E ela ali devagando, lembrando. E daí ele, quando tá com derrame, filha da puta, ela tem um flashback. De quando ela teve um derrame, um princípio de derrame, de surras que ela levava do Bob. E aí? Isso ninguém mostra. Volta pra feira. Ele já tá atendendo outra, né? Cara. Exato. Mas tá na mente dela ali ressoando. Caralho. Caralho. Quando ela volta e vê que ele tá atendendo outra, ela se sente ameaçada. Sim, ela acha que outra fêmea vai tomar o lugar dela. Fêmeas mais novas, porque afinal ela tem 59 anos, né? Certo. Uma ali de, sei lá, 52? Exato, 58, né? 58. Uma que vai fazer 59 amanhã. É, mas bem mais nova. E chamando o análio para o aniversário dela. Sim. Que vai ter um bolo de alho. Um pastel de cebola. É diferente. E ela quer que ele saia de dentro do bolo. Exato. Sim, porque ele é anão. Anãozão. Tem que ser um bolo grande, né? Dá pra fazer em perspectiva. A gente pode colocar um bolo na câmera, assim. Isso. E ele aparece atrás. Isso. E aí já vai... pro pensamento de Jocrécia dele saindo do bolo e ficando com outro ali naquele aniversário. Apesar com contexto, aí tem contexto. Com contexto, tudo, porra, caramba. Fica mal feliz. Tiago, e aí, o que que acontece? Então, ela chega e empurra aquela senhora, que ela está louca já pela... Isso tudo rolou no pensamento dela. No pensamento dela. Mas ela tem uma neura que tudo que acontece na cabeça dela é verdade. Porque sim. Por conta da idade e tal. E tanto levar pancada na cabeça. Tanto levar. Porque sempre ela pensava, vou apanhar, e ela apanhava. Então tudo que ela pensava, ela achava que ia acontecer. Sim. Ela foi condicionada a isso. E ela tinha tantos flashbacks por causa disso que ela já não sabia mais o que era flashback, o que era realidade. Ela não sabia onde que ela estava vivendo ali, né? Sim. Então ela empurra aquela outra senhora e fala, sai de cima do meu homem. Meu pequeno homenzão. Isso. É. Então, aí já pode começar uma luta ali no meio. Olha. Cena coreografada, meio Kung Fu. Isso. E quem seria essa outra senhora? Quem, a atriz, né? Quem faria? Atriz? A Cássia Kiss. Porque ela quis. nome de atriz pornô. Né? Então vai, ela lutando contra a Cássia Kiss ali, uma luta coreografada com Kung Fu, um flashback. De novo, de 30 anos atrás, de quando ela aprendeu Kung Fu na China. Aos 29, né? Exato. Que ela tinha feito uma viagem de lua de mel com o Bob. Exato. Que não foi um flashback. Que não foi um flashback essa viagem, que realmente aconteceu. Só que daí os dois fizeram Kung Fu e ali começou ele a bater nela. Ele não aprendeu a arte do Kung Fu. Exato. E daí retorna ela lutando... com Cássia Kiss, que chama Albertina, né? Assim, ficou claro no contexto, né? Sim. As outras 45 mulheres que estavam lá fazem aquela roda, igual uma escola, sabe? Quando vai ter briga, isso, briga. Ele fica naquele dilema, nosso anãozão. Eu parto pra ajudar ou eu parto dando paulada em todo mundo? Oh, no paulada. Sentido literal. É. Ah, tá. Não penizada. Não. Tá. Gabriel Osbar, o que acontece? Aí, então, o nosso analho tem um flashback. Manda um monte de flashback, gostei. De quando ele encontra no bar quem? Bob. Pô. Bob falando que não aguenta mais bater na sua mulher. Por quê? Na verdade. Mas falando com o garçom ali, eu falo. Não, falando abertamente. Estava bêbado. Dando discurso, palestra, PowerPoint no bar. Não aguento mais bater na minha mulher. Fotos das. Olha esse slide aqui. Que na verdade ele era um cara pacífico. Mas a mulher curtia muito apanhar durante o sexo. Ele falando isso, ele falando. Dele, cara, não, é. Mas isso é importante no roteiro, porque aí você já não sabe agora quem diz a verdade. Boa. E você não sabe mais a origem da surra. Será que é sexual? Será que é violenta? É. Boa. Boa. Cessador, né? E nisso ele volta pro momento atual ali da briga. Da briga. Então ele não sabe mais se ele interrompe, porque pode ser perigoso, ou se ele deixa rolar, porque ela pode curtir. E ele sabia, e ele sabia que ela era a mulher do Bob, porque viu pelo slide. Exato. Sim, quem que era ali. Apesar de no slide tá deformada a cara, não dá pra ver. Mas... Você deduz pelo avental. Diga a capa pé. Deve ser uma bosta mesmo. Mas... Não, pela marca dos anéis do Bob no rosto dele. Que era, ele usava um anel escrito Bob Batford. Só que ele resolve interromper. Porque vê que a Jocrésia já tem uns problemas mentais ali, né? Não quer arriscar. Interrompe ela chorando desesperada, não sabe o que fazer. Não, porque ela, às vezes ela nem tá ali naquele momento. Ela sabe, tá no flashback da cabeça dela ali. Daí ele fala, anãozão fala pra ela, eu te levo pra casa. Isso que é bonito, tá vendo? Mas antes me paga o alho. R$2,99. Ele fala, Gilbertinho... É o ajudante dele. Ajuda, né? Assume a barraca. Que não é anão. Não, então ele fala Gilbertinho, mas o cara é bem maior que ele. Assume a barraca aí. Sim. Daí, um flashback. Gilbertinho, isso na escola de Feirante. Sim. Estudando sem Feirante, o dia que ele ia conseguir assumir uma barraca de alho. Ele almejando isso. Almejando a oportunidade. Ele construiu, batalhou a vida inteira dele pra chegar nesse momento, dele assumir aí. Daí ele todo feliz lá, e o anãozão leva Jocrésia pra casa. Ali ela expõe todo o seu sentimento. Ele ouvindo ela. Ele ouvindo ela. E daí os dois resolvem aí fazer o sexo, o ato sexual. Ah, mas peraí. Mas chegaram onde aí? Na casa de quem? Chegaram na casa dela. Ah, na casa dela. Ele levou ela pra casa porque ela não estava em condições. Mas o Bob estava no bar, então. Não, o Bob não estava lá. Ah, não estava lá. Não estava lá. E aí, Wesley Zoff, o que acontece? Em tempos de redes sociais, você tem que tomar muito cuidado com o que você faz. É verdade. Muito cuidado com essas coisas que você supostamente acha que está escondido. Sim. Hoje em dia aí tem o quê? ICQ, MSN... Mirk. Orkut. Só coisa atual. É. Bate-papo. Tem aí o, agora, Facebook. Sim. Tem aí Instagrelo. O pessoal vai ficar postando essas coisas. Fica postando Telegram. É só pra postar grelo. Tem 45 pessoas com celular na mão ali. Porque donas de casa também tem celular. Ela vai se representar. Principalmente donas de casa. Sim, porque não tem o que fazer, né? Não trabalha. Né? Então, daí ela sai e tira a foto dele levando ela. Mas como forma de posta, textão. Nossa, o Feirante, que humildade. Uhum, levando ela pra casa depois, porque ela teve derrame, arrumou briga, entendeu? Ela tem ausência. Ela... Então posta essas fotos. Mas 45 pessoas postando, pô, se você pensar, 45 pessoas postando. Amigo de amigo vê, amigo de amigo vê, amigo... Pô, chegou no Bob, né? O Bob chegou a ver. Não fale mais nada, Gabriel Osbar. Como continua essa história? Quando o Bob tá lá no bar... Tomando. Tava no bar. Tava. Não sabíamos. Ninguém sabia. Aí, pá! Bom saber. Acabou no bar ali. Ele vendo aquelas fotos publicadas. Sim. E no que ele se depara com a foto, ele tem um flashback. Claro. De um dia que ele viu vários álbuns de foto e lembra de clássicos da Disney que ele assistia na infância. É verdade. Tipo, Branca de Neve. E os Sete Anões. Sim. E ele percebeu que ele tinha um trauma muito grande com anões, porque ele sabia, como o pai dele surrava ele e dizia: um dia você vai ser traído por um anão. Cara, e um anãozão. Que específico. Nossa, cara. Porque ele só assistia Branca de Neve, né? Então o pai tava irritado com aquilo já. É. Mas ele sabia que anão que trai anão tem 7 anos de perdão. É, mas ele não é anão. Mas ele não é anão. Porque ele fez uma cirurgia. Implante de perna! Meu Deus, aumento acredito. De joelho! Nossa! Aumento de fêmur! Não, fale mais nada, Gabriel Osmar. Daí ele tem um flashback lembrando da cirurgia, na certidão de nascimento, mostra a certidão falando, ó, filho anão. Não, mas nem mostra, só isso, tá lá. Certidão de nascimento, filho anão, tá isso. Porque não precisa ter nome. Corta! Está o anãozão, Anália e Jocressa, na casa, Anderson Negão, o que está acontecendo lá dentro? O que está acontecendo lá dentro é um fato muito louco. Imagino que seja. Pelo seu olhar, imagino que sim. Eles estão numa conversa lá. Jocrécia fala: porra, o Bob vai ficar louco se ele descobrir. Por quê? Ele é traumatizado com essa história do Branca de Neve. E os sete anões. É verdade, é verdade. Ele é muito traumatizado. Ele sempre falou que eu ia trair ele com um anão. Por isso que eu batia. Toda surra que ele me dava, ele falava isso. Não me traia com um anão! E na feira aqui tem um grande. Na barraca de alho. Não vá na barraca de alho. Eu compro essa porra de alho. O feirante indagou. Já que você citou Branca de Neve, por que só um anão? Vamos chamar mais 6 aí? Só que aí vem um plot twist. Ele só conseguiu mais 5 anões. Ah, caralho! O sem barba não foi chamado. Atrapalha mais. Daí começa uma cena de sexo que não é importante descrever aqui. Sexo é sexo, normal. É cu, buceta, não importa de quem, se é anão. Se não... E não é que anão tem o pau grande, não. Mas é que quando todo mundo fala de anão, o cara já pensa que vai ter pau pequeno. Daí quando olha um pau de tamanho normal, fala, nossa, que pau grande. É, matematicamente ali. Parece que se você pegar o seu pau do tamanho que é e colocar numa mosca, ele é bem grande. É, exatamente. Faz o sexo, análio, olha e fala, caramba, já faz 4 horas que estamos aqui. Que foi 4 horas de sexo, sim, ali no filme. Sim. Mas sem acelerar o tempo, não, sem corte. Exato. E sem zoom. Sem zoom, é. Não. Pô. A gente vai até quebrar a função de zoom na câmera. Daí, de reflexo ele dá zoom. Ele fala, seu marido já deve estar chegando, o Bob já deve estar chegando. O Roberto, né? Quando ele fala que ele não tem intimidade. É, né? Sim. Daí ela fala, não, eu sou o Bob. Meu Deus! E mostra um flashback onde, na verdade, ela achava que era casada, mas ali era uma pessoa. Era só ela. Era uma personalidade dela imaginando. Tipo o Clube da Luta! Meu Deus! Ah, não! Anãozão. Anãozão. E foi. E aí, pô, anão em choque, porque na verdade era 7 anões. Sem Branca de Neve. Nossa! E um Chemale que não poderia faltar. Que é a própria Jogrela. É a própria Jogrela. E eles só desconfiavam que era um grelo de um tamanho normal, porque eles eram acostumados com grelo de anãs. Que são 30 centímetros. Exato. E aí termina assim, aí com uma ponte pro 2 aí, pode ser, ou sei lá, uma porque saga. Ninguém sabe o que aconteceu com o substituto do anãozão. Exato. Como, ele ficou atendendo 45 Gildinho, pessoas lá. Exato. Né? Gilbertinho. É. O fim do filme passa lá, né? Exato. Nos pós-créditos. É, ele atendendo as moças. Exato. Ali. E daí uma moça chega, o que você quer? Dele, quer alho. E daí e aí, para. Cara. E aí ela veio... Uma moça de tapa-olhos. Eu vim buscar alho. Uma de tapa-olhos. Cara, buscar alho. Se eu fosse vocês, estariam felizes, porque fizemos algo grandioso aqui hoje. Fizemos o melhor filme pornô da história, cara. Do universo. Um filme pornô que não depende somente de sexo, não, cara. Sexo é um detalhe, 4 horinhas do filme só. É só como eu falo, uma inserção. Que, literalmente. Inovamos. Anão Chevalho. Anão que ficou grande e virou Chevalho. Que olha, já fez a cirurgia pra aumentar o joelho, já falava, põe umas tetas aí também. Né? Aproveita a anestesia. E um avental. Então, na hora que ela recebeu esse... na hora que ela recebeu o avental e falou, mas que bosta, era ela mesmo. Isso. Ela que gritou na cara da filhada ali. Esse é o filme que você tem que ver duas vezes. É. Pra você entender ali. Agora eu tô imaginando a cena do Bob batendo na Jocrete. Então, pra finalizar, o nome do filme aí, Thiago. Qual vai ser? O nome do filme? Mr. Hobbit. Boa, boa. Ah, e daí, Bob. É, isso, é o Bob. Porra, eu gostei. Beto Jamaica! Chegamos ao fim, então, de mais um episódio pornográfico. Sim. Então. Mais científico. Inovador. Inovador. Cara, espere, em breve, daqui 3 meses, procure no seu Netflix mais 18, Mr. Robert. Ou por Chorume com X. E com a mesma fonte do Mr. Robert. Excelente. Muito bem. Tiago, esse é o momento que você dá seu tchau, a gente agradece de você ter participado, muito obrigado aí. E boa sorte aí com a sua namorada. Tomara que ela não termine com você por isso. E sim, pela péssima pessoa que você é. Já pode me desamarrar já? Posso sair? Primeiro agradece, só por... Muito obrigado. Fala que gostou. Eu gostei muito. Fala muito. Que... 5 estrelas, vou compartilhar nas redes sociais. Achou legal. Oh, muito bom. Não, legal não. Muito legal. Muito legal pode, né, legal? Muito legal pode. Não, tem muito que ser muitíssimo. Legal. Muitíssimo. Veja a cara de quem teve um flashback e lembrou do negão falando do legal. Era um teste e você passou, parabéns. Muito obrigado, Thiago, você é lindo. E o seu ânus é meio salgado, sim. Você tinha perguntado. É que ele foi no mar ontem. Sim. E não deu tempo de tomar banho. Anderson Legal, seu tchau. Fala, negrada! Gabriel Asmar, nossas redes sociais e lojinha, por favor. Temos Facebook, Instagram, Lixo do Lixo, Twitter, @NectaDoLixo. E pra você que quer comprar nossas camisetas, ainda não temos a camiseta com o tema do filme, mas em breve. Sim. Até lá, acesse www.chorume.com.br/lojinha. Escolha uma das 4 camisetas que temos lá. E apenas por R$ 39,90 mais frete, você compra. Tchau. Wesley Zop, nossos demais contatos, por favor. E o seu tchau. Sim. Temos o WhatsApp, que agora estamos lendo, né? Os que aparecem no WhatsApp. Cada 6 meses, se valer a pena, eu leio. Ah, tá. E solta o áudio também, né? Exato. Se alguém mandar áudio. É o DDD 19994955485. Tem um e-mail, que é o autocríticas@chorume.com.br. E tem os grupos tanto no Telegram como no Facebook, Ouvintes Lamerujos. Parou. Muito bem, obrigado, ouvinte, por ter ouvido até aqui. Se você quiser contribuir para o bom funcionamento do Chorume, a partir de R$1, você acessa lá chorume.com.br/esmola e contribua com o seu dinheiro pra gente. Além de comer travestis e tomar sorvete, a gente produzir esse filme aí que estará nos anais da sociedade. Literalmente. Exato. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Que você tenha uma ótima semana. Até o próximo episódio. Tchau!